Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o bater de asas de uma borboleta aqui faz um furacão lá na China, cara. Teoria do caos? Não é nem teoria, né? Teoria da teoria. A gente vai comprovar hoje aqui que isso não é teoria não, isso é verdade mesmo. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e a única pirâmide que eu conheço é a pirâmide financeira. Ultimamente tá de cabeça pra baixo, né? E depois vai de cabeça pra cima, não sabe como que tá essa coisa. Herbalife. Aqui é o Vinícius Hidalgo e Oxumedu Budidal. Ô, aí sim, hein? O meu pastel é 5,50. Sabe o que é isso? Não. Isso significa, não sei de nada. Em chinês. Você vai pra Hong Kong, só precisa saber falar isso aí. Eu não sei de nada. Se o cara fala, você é da tríade? Oxumedu Budidal. Obrigado, tudo bem. Ai, caralho. Se for polícia e falar, você é da tríade, aí você fala, eu não, mas você eu sei que é. Eita, é verdade. Oxilauê, Huayin Seihu ACC. Ou traduzindo, eu sou o Raul e bem-vindo à tríade ACC. Caralho, vocês estão muito mal, hein? É. Que é Google chinês, mandarim. Tá. Que é isso? Padinho. Muito bem, senhoras e senhores, depois dessas aberturas maravilhosas, aberturas orientais, né? A gente tá aqui reunido para trocar uma ideia sobre a tríade, né? Famosa tríade, ou a máfia chinesa, né? Muito pouco abordada aí pelos programas, aí muito pouco conhecida, né, pela galera. A gente fala muito sobre a máfia italiana, todo aquele glamour, aquela coisa, né, e muito Yakuza, máfia russa, mas a máfia chinesa é uma das maiores do mundo, existe e atua até hoje, inclusive no Brasil, e pouca gente fala dela, né, mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, cara, chegamos mais um lezinho. Recadinhos da galera, Raul. Aê, meu português é ótimo sim, Febrino. Vai te catar. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa sobre... Sobre educação. Educação, tinha esquecido. Aí eu mandei a bola pro Raul, é assim que funciona. É assim que funciona no show business. Taca a merda pro estagiário que ele resolve. É isso aí, joga no peito. Segura aí, junto com o café. Muito bem, vou começar aqui lendo o meio do Thiago Ramos. Ele manda aqui, ó. Salve, povo do ACC. Primeiramente, quero parabenizar pelo grande projeto que fizeram junto com os Machines e com o povo do Cineg. Falando ou tentando solucionar, falar de nostalgia e tal. Sobre educação, de modo geral. Bom, réu confesso, não fui um ótimo aluno. Não por querer, pois sempre tive dificuldade de aprendizado. Ficava na frente, mas todos me rotularam como nerd. Tudo bem que as notas, em certos momentos, consegui me salvar na média e tal. Mas mesmo passando de boa, mal consegui dissolver depois e consegui aprimorar. Os professores tentam de tudo para aproveitar, mas não conseguem fazer, e o pior, até em casa não tive muita ajuda, pois meus pais mal sabiam ou deixavam de lado a ajuda. É, foi o que a gente falou no programa, né? É a questão de levar a educação também para casa, né? É, levar de casa, no caso, né? Levar de casa pra escola. O ruim é, como vocês falaram no cast, que até agora ainda não mudaram o sistema de educação. Bem, o governo quer mudar e querem que o aluno do ensino médio faça sua grade. Será difícil, pois com isso ele pode tirar o básico como a própria língua, matemática e até filosofia. Assim, eu desculpa interromper, mas... Uhum. Cara, isso aí que questão de fazer a própria grade, pra gente não vai dar certo, porque os americanos fazem isso, né? Eles dão o sistema básico de matemática, português, entre aspas, pra ele é inglês, né? Pros americanos é inglês. É assim, as coisas que a gente normalmente vai ter que usar pro resto da vida, mesmo que seja o básico. Aí depois eles se dão filosofia, marcenaria, até culinária e tal. E aí os brasileiros querem fazer desse jeito. E não vai tirar, a pessoa vai aprender matemática de qualquer jeito, entendeu? Não, a pessoa não é assim escolher toda a grade, é tipo só um ou como chama? A palavra que eu tô tentando achar é... O resto não. O complementar. Uhum. Mas aí o que seria complementar no caso? Tenta imaginar uma matéria que você poderia tirar. Uma matéria que eu poderia tirar? É, sei lá, sociologia. É, mas assim, tipo, vamos botar o pé no chão, né? Nós estamos falando de Brasil. E aqui no Brasil a gente não tem matérias assim, sociologia. Isso é uma coisa super rara nas escolas, vai. É, realmente é super vamos rara. Botar o pé no chão. A gente tem português, matemática, biologia... Física, química, geografia, educação artística e educação física. É isso aí que a gente tem. É o básico. Do que, dessas daí, se o cara quiser tirar duas, o que, que você tira? Se você acha que não vai fazer falta nenhuma. O que, que eu tiro? Ah, então. Aí eu acho, daí, acho que todas são importantes. Então, por isso que é foda. Porque as nossas matérias básicas, que existem em praticamente todas as escolas, elas são extremamente importantes, tá ligado? E se o cara tirar qualquer uma dela, vai foder o BO, entendeu? Então, é isso que é o problema. Aí é difícil o aluno escolher a grade, né? Ele finaliza aqui, ó. Parabéns pelo cast e que seja a primeira de vários temas abordados por vocês. Sucesso pra todos e agora eu vou ler um livro que meu professor recomendou. Riso, ó, aí sim, hein? Muito bom. Valeu, Thiagão, pelo seu e-mail, cara. Obrigado por ouvir. Pô, continua ouvindo a gente aí. Compartilha pros seus amigos e recomenda. Falou, cara, tem um podcast maneiro que eu ouço aqui, ó. Ouve aí e tal, é muito maneiro e tal. Isso aí ajuda pra caramba. Valeu, Thiago. Continua mandando feedback que aí que ajuda bastante a gente. Uhum. E o próximo e-mail aqui é do senhor A, que diz assim: uma excelente abordagem, o ACC foi o primeiro do Triforce que eu vi. E em diversos pontos penso como a Febrini. A educação de casa tem se perdido dia a dia. Antigamente culpava os extremos. Ou a pessoa boa tinha berço ou era filho de papai. Mas na verdade sempre foi culpa da omissão, seja quem for. Espero que haja esperança. Vejo meu filho de 18 anos e acho que fiz certo, mas é mesmo delicado. Parabéns, ACC. Olha aí. A questão de o pessoal falar, a educação de casa não me fez perder. Mas é verdade, porque hoje em dia, não sei, por causa dos pais estarem muito ocupados, né? Porque a questão de crescimento de trabalho aumentou bastante. Então, muitas vezes os pais não têm tempo de encontrar os filhos. Ou às vezes por desinteresse, sabe? Às vezes não tem aquela coisa como antes, que muitas vezes o pai ensinava pelo menos os básicos, né? Da vida, uhum, em casa e tal. E hoje em dia vai se perder, porque, sei lá, as pessoas pensam que os filhos têm muita independência, né? E aí eles pensam, ah, pra que eu vou ensinar meu filho se ele sabe já mexer em tablet, não sei o que, não sei o que lá. Sim. E aí fica isso, fica assim, tá ligado? É, o foda é que tem que ensinar o básico, né, mano? O nego esquece que o básico o moleque não vai aprender no tablet, né? Não. Tem que ensinar o básico, né, cara? E isso é preocupante, porque quanto mais a gente fala, a tecnologia ajuda bastante a gente. E ajuda, realmente, mas você não pode esquecer também que você é humano, e o humano ensina outro humano, não um robô ensinando outro humano. Eu imagino futuramente, sei lá, o cara colocar uma babá robô pra ficar ensinando o filho dele a fazer as coisas da vida. Né, exatamente, personal father e personal mother, né, como o Cortella falou lá na vinheta do programa. Valeu, senhor A, continua mandando feedback pra gente aí, que ficou maneiro, e continua ouvindo o ACC. Valeu, senhor A, pelo e-mail, cara, continua ouvindo a gente, recomenda pro povo aí. Senhor A tem um podcast lá também, fala de nós. Fala assim, ei, tô na Globo, mãe. Tô no senhor A. A gente tem alguns recadinhos rápidos aqui pra passar pra vocês. O primeiro deles é o seguinte: a revista Trasgo, né, que é uma revista online aí, que tem contos da galera, tem um monte de coisa interessante, eles estão com um projeto aí no Catarse pra fazer a revista física, né? Então os caras estão com esse projeto muito legal aí, e eles vieram falar comigo: pô, Febrinho, tem como você dar uma força lá, né, falar da gente no ACC, como é que faz, né? Eu falei, pô, cara, não faz nada, é só pedir que eu falo. E aí os caras, pô, sério? Eu falei, os caras chegam cheio de dedo, tá ligado? Olá, boa noite, gostaria de falar com o departamento. Eu falei, mano, eu falo de vocês lá, já era e é nóis, é isso aí mesmo. Por isso o ACC é um podcast sem compromisso, né? Exatamente, né? A primeira frase do programa é essa, né, cara? Exato. Mas é isso, gente. Ó, eles estão com um projeto no Catarse pra transformar a revista digital na revista física e tal. E tá bem legal. Tem link aí no post certinho. Dê uma lida lá no site. Tem todos aqueles esquemas de contribuições assim, né? Do valor que você pode dar, o que você ganha, aquela coisa toda e tal. Eles mandaram um áudio pra gente. Eu vou colocar o áudio tocando aí. Olá. Olá, eu sou Rodrigo Van Kampen e eu sou editor da Trasgo. A Trasgo é uma revista de contos de ficção científica e fantasia, contos brasileiros escritos por autores estreantes ou alguns já bem conhecidos aí do público. A Trasgo é uma revista online, a gente publica em EPUB, MOB, e agora eu tô aqui para contar uma novidade que a gente está tentando lançar a nossa primeira edição impressa, uma coletânea que vai contar com todos os contos do primeiro ano da revista. São 26 contos, 3 deles inéditos, escritos especialmente para essa edição. Para isso acontecer, a gente está com uma campanha aberta no Catarse, onde a gente está tentando juntar a verba necessária para fazer essa impressão, e você pode ir lá adquirir o primeiro volume impresso da Trasgo, como se fosse uma pré-venda, entre outras recompensas que a gente colocou lá. Quem já conhece a Trasgo, ajuda a gente a fazer a primeira edição impressa, entra lá em catarse.me/trasgoano1 ou conheça melhor a Trasgo no nosso site trasgo.com.br, que tem tudo lá. Ajuda a gente e muito obrigado. E é isso aí, cara. Tá muito maneiro. Ajuda aí que vai valer a pena. E o segundo recadinho que eu quero dar pra vocês é sobre um canal do YouTube. Ó, faz tempo que a gente não fala de canal do YouTube aqui. Verdade. E o YouTube é meio que uma terra sem lei pra gente, tá ligado? É, a gente, né, não, cara? Toca muito lá. Cara, tem um canal que se chama Nandes. N-A-N-D-S. Nandes. Ele tem uns desenhos rosa, assim, que ela faz, tá ligado? Que é a Fernanda. Eu fui conversar com ela no Facebook, eu vi esse canal dela lá no YouTube e tal. E ela é muito gente boa, super simpática a menina. E, cara, é muito da hora o canal dela. Porque ela vai contando as histórias da vida dela e vai passando os desenhos que ela faz, né? E ela é ilustradora e tal, então ela desenha fodamente. Mas os desenhos é muito tosco, cara. Tipo, os carinhas com os olhinhos bizarros, tá ligado? A boquinha. A personagem dela usa óculos, né? Acho que ela usa óculos na vida real e tal. E aí o óculos, Raul, ela faz o olho, né? Que é o círculo. E aí no, passa uma linha cruzando os dois olhos e já era. Aquele é o óculos. Cara, é muito da hora, gente. Vocês que gostam de animação, negócio de coelho ou aqueles negócios do Jovem Nerd lá, né? Nerdcast Stories lá. Entra no canal da Nandes aí, cara. Ouve lá, porque é muito engraçado, cara. Ela contando os micos dela, as paradas, sabe? Ela vai contando, e ela conta de um jeito muito desanimado. Eu dei muita risada, cara. Eu fiquei apaixonado pelo canal. Mostrei pra Kel, a Kel riu pra caralho e tal. É, eu vi esse canal aí, você até depois eu tava vendo aqui, né? Tipo, ele lembra, assim, o estilo caricato dele é o Scott Pilgrim, né? Até o jeito de contar, você lembra até o jeitinho, né? O jeito dela de narrar. Uhum. É bem bonitinho, é bem feito, é bem bonitinho. Vale a pena mesmo. Sim. Ela fala que ela conheceu um crush lá e o cara gostava de Rock Animal, né? Que era aqueles bichinhos que vinha na recreio, lembra? Que era uma pedra e virava um animalzinho. Nossa, eu tinha isso até hoje, cara. Aí ela fez o desenho do Rock Animal, se matou pra fazer lá e tal, e levou pro cara, né? E aí, em vez dela falar pro cara, ó, fiz esse desenho pra você. Aí ela falou, olha o que eu fiz, quer? Aí o cara, não, obrigado. Aí ela, então tá bom. Falou. Cara, é muito engraçado. Vai ter link aí também no site da CC aí na postagem. Entrem lá, o canal dela é Nandes, N-A-N-D-S, cara, é muito maneiro. É isso aí, entra lá que vale a pena. Patrões de Alguma Coisa Cast, seja um patrão você também. Olha aí, a partir de quanto você quiser dar aí pra gente, você já ajuda a gente a manter os nossos fones que o Raul quebra toda semana. Foi os duendes, não fui eu. E fazer outros projetos também. Vai ter mês do livro aí, então a gente precisa bastante da ajuda dos patrões pra poder comprar os livros pra galera, né? Esse ano eu quero dar pelo menos 2 livros diferentes pro programa, né? Então a gente vai precisar aí de bastante livro pra galera. Caraca, mano. Eu falo, esses patrões são na sorte porque, assim, apesar de a gente usar bastante dinheiro pra incrementar aqui o Homem de Ferro do ACC, cara, vocês ganham de prêmio pra cacete. Desculpa o palavrão, mas é verdade. É verdade. Não tem pra ninguém. O ACC de prêmio, cara, se você é ouvinte novo, cara, faz uma maratona do ACC. Faz uma maratona e anota os prêmios que a gente já deu. Fora os prêmios que você nem sabe que rola. No encontro ACC, que vai ter esse ano também, em julho, mais ou menos, é aqui em São Paulo que acontece, no encontro que teve lá no Zé do Hamburgo, a gente levou 30 livros. E todas as pessoas pessoas que foram no encontro ganharam, simplesmente por estar lá. Cara, 30 livros, coloca aí a 30 conto cada um, é dinheiro pra caralho, maluco. Então isso não cai do céu, tá ligado? Isso tem que vir de algum lugar, né? E os livros bem feitinhos, tá? O pessoal deve pensar, ah, 30 livros, deve ser aquele livro de sebo tudo poeirado, não? Aqui, ó, livro romance tudo bonito. De pirata, né? De banco. É. Pra dor... Tipo Juliana, que você compra lá por R$6, tá ligado? Ai, ai, muito bem, então. Beijos e abraços aqui pro nosso querido Juno Brosé. Beijo e abraço, Juno. Caraca, é tudo lá de novo, né? Vai, vou. Vai ficar assim mesmo. Vai ser. Beijo e abraço, cara. Bruno Aldi. Beijo e abraço, Bruno Aldi, é isso aí. Beijo e abraço pro Fabiano Agostinho, Agostinho Carrara, que nunca mais mandou e-mail porque ficou com medo da gente zoar ele. Quanto que foi a vez que a gente zoou ele? A gente chama ele Agostinho agora. É. Beijo e abraço pro Felipe Silva. Valeu, Felipe Silva. Beijo e abraço pro Fábio Murakami, nosso patrão novo, olha aí. Isso aí, agora temos samurai, então não mexe com a CC. Ainda mais aqui nesse programa, né, cara, todo oriental aí de máfia chinesa. Cuidado, hein, mano, que nós estamos sendo vigiados aí. Medo. Beijo e abraço pro Fernando Carmar. O Fernando já até virou xodó, né? Porque toda vez beijo e abraço. Toda vez que eu participo do e-mail, eu tenho que mandar um beijo e abraço. Já tô quase morando com ele já. Beijo e abraço aqui pro nosso querido Jonatas Madeira. Beijo e abraço pro Madeirão. Beijo e abraço pro Lucas Silva, o mano da ZL. É isso aí, mano da ZL. Beijo e abraço, mano. É nóis. Beijo e abraço pro nosso querido Luca Mazzolini. Ah, isso aí, a gente tem samurai, mas também tem mafioso nessa parte. Família CC é internacional, maluco. É. Beijo e abraço pro nosso querido Ricardo Cruzato. Nosso grande amigo Cruzato, é isso aí. Olha aí, beijo e abraço pro William Floyd, patrão ACC também, que tá com o Ultra Combo aí, lançando programa direto sobre jogos. Isso aí, Ultra Combo, muito bom, cara. Muito bom, então, Raul, pegue aí agora a sua adaga, que eu vou pegar a minha também aqui. Já estamos tatuados e vamos para a rua, porque nós temos um serviço em nome da máfia chinesa. Isso aí. Tudo que você ouvir nesse podcast pode ser verdade ou mentira. Basta você ter que saber. Nossa, que merda! Pra começar o nosso papo aqui, a gente tem que falar um pouco sobre a China, né? E a China é um país muito maravilhoso, assim. A história da China, cara, ela é bizarra, porque ela engloba a história do mundo inteiro. Já aconteceu muita coisa, tanta coisa envolvendo o mundo inteiro, realmente. Relações com os Estados Unidos, com a América do Sul, com a Europa, principalmente, né? E, então, ela tem uma história muito complexa, a gente tem que entender um pouco antes de começar a falar da máfia chinesa. A China é o país que mais mandou no mundo, né? Até hoje. Exato, e ainda manda, né? Eles mandam quietinho lá do jeito deles, né? No fim, sempre foram eles, né? Eles sempre estiveram mandando no mundo na maior parte do tempo. Exato, né, cara? Porque é o seguinte, aqui, quando a gente vai falar da máfia, a máfia tem dois inícios aí, né? A máfia chinesa tem duas lendas aí do início. Tem aquela lenda dos cinco monges, que eu acho maravilhosa, que eu acho foda pra caralho, tá ligado? Que muitos defendem que não é uma lenda, que realmente é histórico e tal. Mas tem alguns historiadores que dizem que isso é uma coisa romantizada, né? Como é também um pouco na máfia russa, né? Tem uma origem muito romantizada e tal, mas também tem a origem histórica, né? Pra gente entrar um pouco na origem histórica, a gente tem que falar um pouco das dinastias. Que as dinastias são aquelas governâncias sequenciadas, né? De membros da mesma família. Aí você pode falar, ah, mas os reis sempre foram assim, não sei o quê. De certa forma, foram. O problema é que os reis podiam também transferir de um lado pro outro o governo, né? Até hoje, com presidência, etc., você não tem mais isso. Com o rei, ele podia não ter filho e mandar pra outro cara, sabe? Ele tinha, um conselheiro muito foda e ele mandava pra aquele cara, o governo, né? Na dinastia, não. Era sempre a família e mantinha muita família. Pra quem quiser entender legal esse esquema, é bem aquele esquema do Japão, sabe? De que o imperador é uma parada mó intocada, assim, é um bagulho mó, né? A dinastia era isso, era aquelas famílias que eram intocadas e o cara que era o rei ali, que era o imperador, era o mestre de tudo, assim, sabe? Coreia do Norte ainda acha que é isso até hoje, né? E o Trump também. É, no caso, uma única família que é o partido, né? É. Exato, né? Ou o contrário, um único partido que é a família. É, que na prática, as dinastias eram uma panelinha. Tipo, cada um fazia a panela entre a família, deixando um líder e todo mundo queria tomar poder. Por isso que aquela porra andou em guerra por tanto tempo, né? É um querendo tomar o poder do outro. Sim, cara. E é bom explicar também que não tinha só uma dinastia, né? Tinha uma cacetada e tinha um monte de família. Pra quem já jogou aquele jogo que eu amo, chamado Dynasty Warriors, é bem aquilo ali, sabe? São os guerreiros das dinastias. Porque tinha muita dinastia diferente, muita família, muito líder, né? Lá no jogo explica muito bem isso, é muito maneiro. É, e aí, toda vez que mudava, mudava a dinastia, né? Tipo, aí teve dinastia King, Ming, entre outras, que cada vez que mudava o nome final, né? Era uma família que conseguia assumir. É, e a outra família não era extinta, né? Isso que é o mais maneiro. É. Uma família assumiu, a outra não é extinta, ela continua lá, né? Então, daqui a pouco tinha uma cacetada de famílias que já foram dinastias, que elas simplesmente desejam voltar ao poder, né? Desejam tirar a galera dali e voltar para aquele lugar ali. Aí então, que começam as guerras, né? Exato. O grande erro de deixar o antepassado vivo, tá ligado? Puta, e a China é isso aí, a história da China é isso. Tem uma batalha, morre os Minions, né? Olha os carinha que luta ali, que geralmente é o perde povo. Perde força. É. Vai, mata um monte de gente, perde força, aí troca de dinastia. E aí os caras não são erradicados, tem tempo de crescer. Só que aí quando vê outra, uma terceira, entra no jogo também, tá ligado? No fim das contas, é aquela situação padrão do ser humano, de tipo, quem tem mais força... vai estar no topo, tá ligado? E aí a galera que se mata pra conseguir o topo. Sim, sim. E a política deles também era muito doida nesse tempo de guerras das dinastias, né? Porque o cara, você é o exército A, você é inimigo do exército B. Você vai lá, mata os homenzinhos do exército B, chega no líder, você mata o líder do exército B, acabou, você ganhou, né? Eles não matavam, por quê? Porque eram nobres, né? Eram membros da família, os generais eram membros da família, das dinastias e tal. Então eles não queriam matar, então eles falavam assim, olha, foge, vai embora, eu ganhei essa batalha. Só que o cara fugia, juntava mais uma rapa e aí tinha outra batalha semana que vem. E, cara, a história da China, assim, a China, entre aspas, pré-medieval aí, era só isso, maluco, é só batalha, é só guerra. A história da China... É uma questão de respeito, né? Talvez pelo simples fato de, independente de dinastia, eles eram chineses. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acredito que, por causa disso, um pouco de patriotismo, ele talvez deixasse os caras viverem, né? Sim, tem muito disso, com certeza. Negócio de reféns, né? O que a gente via um pouco na Europa, né? Pega aqui o meu filho, cuida dele. A gente viu isso aí até em Game of Thrones aí, né? Cuida aqui do não, meu você filho, pega tal. Até um exemplo anterior da Grécia Antiga, que eles quebravam um pau entre eles, mas na hora de um inimigo externo, não, a gente é grego, a gente tolera a briga entre a gente, mas, sim. Mas se tá vindo alguém de fora, agora vamos se juntar, vamos expulsar esses caras. Sim, mas o interessante da China é que se você juntar os conflitos internos e colocar numa balança, e colocar os conflitos externos do outro lado da balança, os conflitos internos, eles vão jogar a balança lá no chão. Porque é muito, sim, muito, muita batalha, muita guerra, sabe? Cara, se a gente fosse falar só das batalhas... acho que o lugar que ficou há mais tempo em guerra civil, né? Com conflito interno, né? Sim, totalmente. São muitas batalhas, muitos guerreiros, muitos generais. Tem aquele monte de herói, né? Conhecido até hoje, o Guan Yu, Zhang He, Xian Fei, Liu Bei, né? Um monte que tem no jogo também. Que traz muito isso, né? Era tanta batalha, mano, que o cara podia nascer e, tipo, o que você quer ser? Ele falava, eu quero ser um guerreiro. Era a profissão do cara, sabe? Você pega pega pra analisar os grandes rivais dos chineses, inimigos, foram quem? Os britânicos e os japoneses. Pra uma nação tão grande como a China, é pouco. Exato, né? E poucos conflitos também, né, cara? Ali alguma coisa com a Rússia e tal, mas pouquíssimo conflito externo, né? Se você comparar com os conflitos internos, né? E aí a gente entra um pouquinho na origem da máfia, né? Do conceito histórico. Nada mais é do que isso. Famílias, né? Que davam apoio à sociedade, que é o mesmo esquema da máfia italiana, se você parar pra pensar, né? O começo do Poderoso Chefão lá, aquele esquema clássico, né? Pô, os caras bateram na minha filha, vim aqui pedir ajuda pra você, porque a polícia não pode fazer nada por mim. Aqui, no conceito histórico, fora a lenda que a gente vai contar daqui a pouco, era um pouco disso, né? Os caras estavam lá arando a terra, aquela coisa, plantando, não sei o quê, eles precisavam de alguma ajuda, né? e eles não podiam recorrer ao governo, até porque a China era um país tão grande, é até um gigante, que eles não tinham ideia de distância nem nada, né? Tem todo um documentário falando sobre isso que é maravilhoso, que os mensageiros na China foram mais importantes do que os guerreiros durante muito tempo, porque eram os caras que conheciam as rotas e etc, né? Depois tem todo aquele esquema de distância, né? Do cara poder medir, fazer um mapa e tal. Mas o que os caras faziam era o seguinte, eles moravam numa vila fechada, eles tinham ali alguns nobres perto, e aí esses caras destacavam algumas pessoas para ajudar eles, e esses caras acabavam se tornando, entre aspas, mafiosos, né? Então, se alguém mexia com a sua filha, você não tinha como ir lá no imperador e falar, ó, mexeram com a minha filha. E você não tinha também a polícia na rua, andando de carro, né? Pra cima e pra baixo lá. Então, os caras chegavam nessa galera e perguntavam, né? Pô, você pode me ajudar? Eu te dou um pouco de dinheiro, te dou um pouco de comida, te dou um pouco de ouro aqui. E aí, foram se formando, assim, as máfias pelo conceito histórico, né? Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. A máfia eu fui, chinesa? Eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? É aqui na França. Tem o conceito também, que eu não sei se é histórico ou se é lendário também, que é dos Hans versus Manchus, né? Uhum. Que é quando, tipo, em 1644, os Hans, né? Eles tinham que o objetivo dele era expulsar os Manchus, que eram os fundadores da dinastia Ming, né? Uhum. E aí, até 1760, né, que depois a gente vai explicar, que os Hans criaram a Sociedade do Céu e da Terra, né? Que é para combater a dinastia Qing, que eles queriam restaurar a dinastia Ming para a China, né? Depois a gente vai até explicar melhor a Sociedade do Céu e da Terra, que foi uma das consideradas primeiras pré-triades, né? Esse desejo de se proteger dos Manchus e tal surgiu também por causa. Num período pós-Guerra do Ópio, que a China ela foi derrotada, né, pela Grã-Bretanha. Que a Guerra do Ópio foi escrota pra caramba, porque os britânicos estavam incomodados porque a China não estava comprando muita coisa deles, uhum. Mercadoria. Só que eles compravam justamente o ópio. E os traficantes da época eram justamente britânicos. Então o governo chinês que ele fez foi lá e proibiu o ópio. Aí os caras ficaram revoltados e foram pra cima. Puta, cara, isso é uma sacanagem. Isso dá um cash, mas isso é muito escroto, puta, cara. Puta, que raiva que eu tenho, velho. Os britânicos não conseguiam vender nada pra China, porque a China era super fechada, né? Super autossuficiente, aquela coisa. Meu, eu não preciso de nada que vocês fazem. Eu faço tudo aqui. Eu faço de uma maneira incrível que você jamais vai fazer. Só que o contrário acontecia. Os britânicos compravam coisa pra caralho da China. Por quê? Porque a China era maravilhosa. Principalmente na seda e na porcelana, né? A seda hoje muito em dia barato, é né? Barato. É coisa né? Exótica. E, tipo, era tudo exótico para o ocidente, tá ligado? Para os europeus. O cara via aquela porcelana, a seda, tá ligado? O tipo de tinta, pintura, fogos de artifício, tá ligado? Sei lá, tudo que era diferente, tá ligado? E, tipo, uma coisa diferente acaba, às vezes, sendo melhor, tá ligado? A gente tem essa ideia até hoje de que lá fora é tudo melhor, tá ligado? Do que o que a gente tem aqui dentro. Sim, total. E o foda é que aí eles ficavam comprando coisa pra caralho da China, não conseguiam vender nada pra China, e aí a Inglaterra começou a ficar na merda, né? Os britânicos começaram a ficar fodidos. Eles falaram assim, meu, vamos viciar esses filha da puta. Então eles começaram a meter ópio lá na China até o talo, viciar a galera, né? Porque ópio é uma droga foda pra viciar, né? Ela é um alucinógeno desgraçado, mas ela vicia pra cacete também, né? E a coisa era tão escrota que os traficantes ingleses chegavam a ponto de abordar chineses e obrigar o cara a usar droga pra o cara ficar viciado, ficar dependente químico, cara. Sim, tinha sequestro, cara. O nego pegava, por exemplo, tá lá o Raul com a família dele. Aí o Raul é um comerciante. Aí vou eu lá, britânico, pego o Raul, sequestro a filha dele e falo, ó, eu vou ficar 5 anos com a sua filha e durante esses 5 anos... Larga minha filha, seu dente torto! Durante esses 5 anos você vai vender ópio aí pra mim na sua loja escondido, tá ligado? Se no final de 5 anos você vender aí numa boa, eu devolvo sua filha. Se você der mancada, né, ela vai morrer. Então, meu, através de tudo quanto é foda. A história do mundo, cara, dá nojo se você for pesquisar mesmo. É bizarro, né? Mas os britânicos que saquearam o mundo inteiro e agora vem com história de Brexit, né? Cara, os britânicos foram os povos que mais invadiram o país no planeta. Se eu não me engano, vale a pesquisa depois, são mais de 150 países diferentes que eles já invadiram, inclusive até o Brasil. Então, voltando aqui para a parte que a gente está explicando da origem, né? Tem também a lenda dos monges, que é maravilhosa, né? Que são os monges Shaolin, que são aqueles monges de uma região muito específica lá que não ficavam meditando apenas, né? Que muitas vezes a gente fala monge, o cara já imagina lá o maluco meditando, sentadinho, não. Eram aqueles monges que eles aprimoravam o que é conhecido hoje como Kung Fu. E até então não era uma coisa, né, mundialmente conhecida como é hoje. Assim, era uma técnica super fechada, o nego viajava, aquele esquema do Kill Bill, né? O nego viajava lá pra puta que pariu pra poder aprender uma arte marcial. Hoje em dia você aprende no YouTube, né? Então esses monges eram especialistas em artes marciais, assim, os caras eram foda, eram jiraia mesmo, fudido, tá ligado? E eles usavam os bastões vermelhos, né? Que posteriormente, aqui, quando a gente chegar a falar das tríades mesmo, tem uma classe lá, né? Da hierarquia das tríades, que são os bastões vermelhos, que são os caras que ensinam os malucos a lutar, que faz uma referência a esses monges, isso é muito legal. E esses monges lutavam pra caralho, e eles viram a cidade sendo atacada. E o imperador, que tava ali na cidade, tinha mandado o exército inteiro. Eles falam que foram tribos bárbaras, né? Por bárbaros aí, naquela época, você pode entender por europeus, ou até mongóis, ou qualquer coisa assim. Atacando a cidade... Tudo assim, né? Toda vez era assim, né? Sim. Todo grupo que era meio fora do que eles conheciam, chamava de bárbaros. Os historiadores chamam de bárbaros, né? Porque esse negócio de bárbaro começou lá na Grécia, que os gregos chamavam todos os romanos, povos que não... Né? Não, antes dos romanos, na Grécia. Todos os povos lá que eram de fora, eles chamavam de bárbaros, tá ligado? Aí depois os romanos chamavam de barbar, que eles não falavam, né? O romano não falavam as línguas, né? Eles falavam... Não falava, bárbaro veio de balbuciar, né? Exatamente, né? Os caras falavam babá lá e nunca falavam a língua deles. Mas aqui os historiadores chamam de bárbaros, e quando a gente lê bárbaros assim, em história, você pode ler que são povos de fora. Podiam ser até europeus ali, tá ligado? Cheio de armadura, mas os caras chamam de bárbaro do mesmo jeito. Não necessariamente é os vikings, tá ligado? E aí o imperador tinha mandado o exército inteiro, todo mundo, e ninguém conseguia segurar os bárbaros. E aí, meu irmão, os monges que, né, lutavam lá, aquela cacetada, desceram lá uma caralhada, umas 300 cabeças... Foram pra guerra e lutando. Isso é maravilhoso, né, cara? De imaginar, né? Os caras lutando. Imagina 300 malucos lutando com Kung Fu no meio de uma batalha campal. 300 e Pimen, né, cara? Nossa, cara. Você já vê um filme do Jet Li na sua cabeça, né? Exatamente. Né, o cara dando pirueta, voando. Tá? Não, aí, você lembra logo assim, o cara careca, tá ligado? Com aquela roupa laranja e aquele pano vermelho, tá ligado? E descendo sarrafo na galera. Muito foda, né, cara? O maluco meio abaixadinho, né, com as mãozinhas assim. É. Acontece que os caras dão um cacete nesses bárbaros, expulsam os malucos da cidade e conseguem recuperar tudo. Aí o imperador, muito bonzinho, falou assim, nossa, cara, vocês são legais pra caramba e tal, né? Vou matar vocês, porque se vocês conseguiram fazer isso com os caras, imagina o que vocês vão fazer com a gente, né? E aí os conselheiros, né? Não, tá certo, tem que matar eles mesmo, não sei o que e tal. E aí os monges voltaram lá pro monastério. O imperador montou todo um banquete lá, né, uma recompensa pra eles, levou cachaça pra cacete, vinho até o talo, né, todo aquele esquema também das bebidas orientais, alcoólicas, socou cachaça no rabo dos monges no banquete, encheu eles de comida, eles ficaram loucaços, e o imperador falou, ó, ninguém daqui do reino bebe nada, velho, fica sóbrio, deixa os caras se arrebentar, porque os caras é fudido na luta, né. E aí, meu irmão, depois que todo mundo dormiu, bêbado, aquela porra, os caras mataram todo mundo e tacaram fogo no templo. Desse templo que eles tacaram fogo, saíram vivos apenas 5 monges. E esses 5 monges fizeram um pacto ali num rio, né, falando que eles restaurariam ali a dinastia, iam tirar esses caras da Manchúria dali, né, que era da dinastia do imperador, pra restaurar a dinastia antiga, e eles começaram a formar as 5 famílias iniciais, né? Por isso que eles sempre falam que são os 5 pais iniciais que formaram a Tidina. Essa história é muito foda, velho. Esse é o mosteiro de Siulan, esse aí. Só um ponto, já nessa questão do antepassado, tipo, a primeira, diz assim que a primeira sociedade secreta chinesa, né? No caso, a primeira tríade, vamos dizer assim, era o Ximei. Que era, tipo, uma tradução é os rebeldes da sobrancelha vermelha, tá ligado? E, tipo, eles estavam lutando, eles foram criados pra tentar derrubar a dinastia Han, tá ligado? Ou seja, desde sempre, tem uma galera, tipo, um grupo pequeno, tá ligado? Que luta contra essa dinastia porque eles são opressivos, ou então eles estão fazendo merda, ou então os caras que tipo, ajudam um e eles fazem um... fazem uma trairagem dessa, tá ligado? É foda. Foi esquema cavalo de Troia, o que eles fizeram com os monges, tá ligado? A China sempre teve isso nessa questão de criar sociedades, né? Nunca chegou a falar, essa foi a primeira triar, porque ninguém nunca sabe, porque sempre teve esses grupos de proteção, né? Porque na época, 1200, 1300, quase ia por assim diante, não sei se existe o ópio, então essa coisa de droga, assim, não era mais envolvimento de proteção e tal. Às vezes tem coisa comunitária, como ajudar uma vila que foi atacada, essas coisas assim. Sim, então nunca deu pra dizer, essa é a primeira triade, mas muitos dizem que a primeira, por se dizer, que a primeira triade que surgiu foi a Sociedade da Terra e do Céu, né? Sim, sim. As Sobrancelhas Vermelhas que o Yuji citou é o quê? Ano 200, 300 ali, mais ou menos, né? É 260 antes de Cristo a 400 não sei o que depois de Cristo. Agora é porque é foda, velho, dizer assim, com certeza, as coisas antigas da China, porque puta que pariu. A China é muito antiga, velho. É verdade. A China é antiga pra caralho, gigante, tá ligado? Imagina quanta coisinha não deve ter no território, tá ligado? Espalhado. Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. Eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. Um outro fator que culminou pro crescimento da máfia chinesa foi uma seita chamada Sociedade do Céu e Terra, com os valores taoístas e budistas e tudo mais, e eles faziam muita treta lá, eles faziam muitos protestos, consta por torno de 80 rebeliões, assim, que eles organizaram. Sim, foi essa que o Raul mencionou, né? Foi essa que o Raul mencionou, que estão envolvidos aí em muitas manifestações e protestos da China desde quando surgiram até hoje, nos tempos modernos. Foram dos fatores que fizeram crescer a máfia chinesa, né? Sim. É que assim, essa daí, ela foi considerada por muitos a primeira, né? E assim, tipo, dentro dela, que até o Febrinho até falou, né? Que tem os monges, teve esse caso com monges, né? Que os fundadores foi o Tianxin, Limuan, Xinguan e Taoyuan, que são tudo da província Sanguipu e Sanguizhongzhou, que é da cidade Fujian, né? Que lá eles fazem província, e essa província seria a cidade, né? Uhum. E aí que, tipo, eles realmente se uniam por causa que eles queriam ter uma coisa que tinha problema de guerra e tal, então eles se uniam mais por causa contra a dinastia Qing, né? Eles criaram essa coisa contra a dinastia Qing. Calma aí, Raul, Qing ou a dinastia Ming? Dinastia Qing, né? Eles queriam derrubar a dinastia Qing pra restaurar mesmo? A dinastia Caralho, Ming. Caralho, é a Qing. Vai lá, desculpa. Beleza. Aí, muito eles criaram, né? Que era considerar uma sociedade. Agora, desculpa, de novo. Não é Qing, é que você tá falando Qing. O nome dessa dinastia é a dinastia Qing. Qing, eu falo Qing. Agora que eu tô vendo. Eu tô imaginando dinastia Qing de rei, né? Foi dinastia Qing? Dinastia essa, eu olhei aquilo. Eu pronuncio o jeito um pouco errado. Mas pode ir, vai, falou Qing, agora vai Qing até o final, É, a dinastia Qing, né, que eu pronuncio em Qing. Aí o que aconteceu? Eles queriam derrubar, tal, como a gente explicou. Só que, assim, no começo eles não eram considerados máfia, era mais uma sociedade meio que religiosa, como o Branco falou, né, maoísta. E por causa disso, né, eles começaram a ter treta entre eles e eles se separaram, né, cada um foi pro seu lado criar a sua própria, por se dizer, organização, né, que a triade ela é feita de várias organizações, igual a máfia é feita de várias famílias. Sim, sim. Né? E com isso, né, que a gente aí vamos entrar no, já entrando num pouco mais atual, né? No século, no final do século XIX, muitas delas já começou a entrar nos Estados Unidos, né? E, tipo, já entrar no Canadá, Austrália, entre outras coisas. E assim, a primeira, quer se dizer, como fala, coisas ilegais, começou com quando o comerciante Quan Lan Wan, né, que ele começou a ter, a se envolver com certas coisas de droga e tal, e por assim dizer, pra falar que foi a primeira atividade ilegal que eles começaram a se ver, porque até então eles não tinham tanta coisa assim envolvendo drogas, né. E aí em 1911, quando teve a guerra, teve uma grande guerra chinesa, essa primeira, por se dizer, triade, ela meio que se desbandou, né, que também é chamada de Hongmen, ela meio que se desbandou, que aí que foi que deu o pontapé para as triades mais modernas, que a gente vai falar um pouco para frente, né? Sim, é importante também colocar um ponto que essas triades só saíram dali, essas máfias só saíram dali porque houve também perseguição, né? A máfia chinesa, sim, ela é uma das máfias que mais trabalha com a polícia, cara. Se você for pesquisar a fundo, você vê. É uma corrupção política muito grande. Que é um pouco diferente da máfia italiana, por exemplo, que a galera conhece, né? A máfia italiana, nego é inimigo da máfia mesmo e já era, sabe? A polícia e ninguém quer saber dessa porra. Nego contrata advogado e eles querem exterminar, né? A máfia chinesa, maluco, como tem toda essa coisa histórica, né? Toda essa relação quase mitológica por trás, a política é muito ligada. Então os caras têm reunião. O governo de Hong Kong, às vezes, faz reunião lá, chama o governo chinês. E aí chama os caras da tríade e faz uma reunião com os caras. Ó, gente, como é que tá? Tá muito bom? Tá muita morte? Como é que tá? Porque às vezes, por conta da máfia, é aquele negócio que acontece em São Paulo aqui com o PCC, né? Tem até aquela entrevista famosa lá, não lembro quem foi o cara que falou: pô, a gente protege mais a cidade do que o governador, né? O Alckmin não fala nada porque a gente tá aqui, porque a gente fala pra nego não matar. Então, as máfias, elas fazem um pouco disso, né? Elas falam, ó, ninguém mata ninguém da outra família sem autorização. E isso diminui muito a morte. E esse é legal. É legal que tem o filme que eu passei pro pessoal ver, o Election, ele tem uma parte que acontece isso, que tá tendo uma. Ia ter uma guerra, aí os policiais prendem os caras e negocia, fala, ó, vocês aí se acertam aí, porque eu não quero que tenha guerra, entendeu? Porque eu não quero ter mais morte nessa porra pra gente ter mais problema, né? Então eles têm essa relação com a polícia de como fala? De. Não é, é afiliação, ou como fala? É, tem um nome certo que eu agora esqueci, né? Que é tipo, parceria, meio que trabalhar meio que junto, entre aspas, né? Parceria. É meio que uma parceria, né? Só que mesmo assim, não é também, tipo, a polícia não controla tudo que eles fazem, claro, né? É porque, tipo, eu vi coisa também de, por exemplo, os pais influenciarem os filhos a entrar na tríade, tá ligado? A entrar numa tríade. Uhum. Porque, assim, existem acho que quando a gente fala de máfia, a gente costuma, tipo, pensar que não tinha, tipo, 1 milhão de máfias, tá ligado? 1 milhão de grupos. Normalmente é coisa pequena, o grupo pode até ser grande, mas tem 1, 2. E a Yakuza mesmo, tipo, é a maior lá. Tem ela e coisa. Agora, tríade tem várias, tá ligado? Sim. E às vezes, tipo, tem um vilarejo que tem uma tríade, tipo, um grupinho bem pequeno, tá ligado? E, tipo, esse grupo, ele olha pelo vilarejo. E aí a galera do vilarejo, tipo, vê que, assim, eles estão fazendo uma coisa boa, tá ligado? Sim, acabou, é aquela olha, coisa aí... de... É o criminoso assistencialista com os pobres, é semelhante, sim, com o Pablo Escobar. E o pior que você vê é... Não, mas nem precisa nem ir no Pablo Escobar, então... cara. Não precisa nem ir no Pablo Escobar. Aqui na favela mesmo. Tem muita favela. É o traficante que compra bujão pra tia da favela que tá sem dinheiro. Isso, ele já faz esse tipo de coisa. Você vê a criminalidade fazendo o papel que o Estado devia fazer. Isso aí, cara, E é o que mais funciona, é sonho, cara. Né? É o que mais... Por exemplo, vou citar uma parte aqui de um livro que eu tô escrevendo de máfia. Que é a família Cassarano, e lá, cara, eles pegam a droga, e o Fabrício lá, que é um dos protagonistas, ele fala assim, meu, a gente não pode vender droga, então o que a gente vai fazer? A gente não vai perder esse fornecedor de droga que vocês tinham aí pra vender, a gente vai pegar essa droga e vai vender pra polícia, e eles revolucionam o jeito de traficar, porque eles falam, meu, a gente vai pegar a droga, vai vender pra polícia pela metade do preço, vai tirar a droga da rua, que os habitantes vão gostar, né? A gente vai deixar os habitantes cientes de que a gente tá tirando a droga da rua, e ao mesmo tempo a gente vai dar a droga pra polícia apresentar aí, tirar foto, pôr na internet, pôr em televisão e o caralho, e a polícia vai ganhar o mérito dela. Então os caras mudam o jeito de traficar, eles começam a tirar a droga dali das ruas e dar pra polícia... num novo esquema, né? Que também mexe muito com isso, né? Do quê? Do bandido trabalhando ali pro bem da comunidade, né? Esses caras de favela mesmo, eles fazem isso, né? Eles pegam cesta básica, dão remédio, não sei o quê, e aí quando a polícia fala, ô, cadê os caras? Aí, nego, não sei nem do que você tá falando, velho. Nunca vi isso aqui. Moro aqui há 40 anos na favela e nunca vi nada disso. Exatamente. E a gente sabe que governantes daqui, os caras chegam a se reunir, sim, com lideranças do crime, que que realmente não é divulgado aqui, teria, tipo, seria um escândalo aqui, mas lá na China é normal. É, por exemplo, tem nos anos 80, o presidente, o Deng Xiaoping, ele se reuniu com líderes da tríade e ele considerou os caras patriotas. Pô, os caras são de boa, tipo... chegou falando e chamou os cabeças de dragão, né? Os fodão da cerveja da junto, tá ligado? E aí, depois, falou pro mundo de tipo, olha, vamos parando de falar mal da tríade, porque os caras são, eles estão fazendo pelo país, tá ligado? Eles são patriotas aqui e eu não quero ninguém falando merda dos meus amigos. Isso é muito doido de pensar, né, cara? Pois é. Pra ver como é uma coisa muito mais profunda, né? Por isso que a gente trouxe toda essa história da China pra começar a falar da máfia, né? Porque não é só poderoso chefão, né? Tem o cara, vai lá, não sei o que, não. É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que tá enraizada no DNA dos caras, é muito doido, assim. É, e uma coisa pra falar, muitas pessoas devem estar perguntando por que grande parte da tríade, assim, né, o centrão, fica em Hong Kong e não na China, né? Por que que aconteceu? Em 1949, o poder comunista, né, entrou na China e, como tu sabe, o... assim, começaram a fazer várias regras rigorosas e graças a isso, grande parte teve repressão e teve que ser expulso da China para Hong Kong, que na época, né, era como chama? Colônia chinesa não, colônia britânica. Era colônia britânica que vem daquela história que a gente contou lá no começo do cast, lembra? Da guerra do ópio, né? De toda aquela safadeza que os britânicos fizeram socando ópio no rabo da China, aí a China foi lá e não pode mais usar ópio aqui no país. Aí os caras foram lá e fez uma guerra. Cara, isso é sem noção, né? Eu jogo droga no seu país, aí você proíbe a utilização daquela droga, eu falo, ah não, vou lá guerrear com eles. Loucura, né? Vem os britânicos, tem a guerra do ópio toda, termina a guerra, eles assinam o tratado e Hong Kong passa a ser colônia britânica, né? Então ali em Hong Kong era praticamente um pedacinho da Europa, né? Mas que sujeira, né, cara? Puta safadeza, pariu. Né, cara? É foda. Aí o que aconteceu? Como a maioria foi pra Hong Kong, né? Já aí nessa época, 1950... já tinha mais de 300 mil membros da tríade entre 50 grupos diferentes, cara. Então, assim, multiplicou muito rápido, né? Depois que o Partido Comunista assumiu... São números assim, estimados, né? Porque ninguém foi lá e perguntou, você é da tríade? Sou. Aí fez um X, né? É. Todo mundo pensa que tudo tinha na Hong Kong, né? IBGE é da máfia, né? Mas... É, eu... Era mais ou menos isso, né? E aí o que aconteceu? Como o Partido Comunista assumiu a China, teve essa regra e eles tiveram que vir pra Hong Kong, que era, na época era a colônia britânica, que não é mais, que se assumiram em 97 não são mais colônia britânica, né? Mas tem uma treta aí. Nem chineses aí. Também, né? Vamos explicar pra galera. Nem chineses. Hong Kong não é China. Hong Kong é conhecido como RAE, que é uma região administrativa especial. É como se fosse um estado quase virando um país, porque lá eles têm as leis próprias, tem todo um sistema próprio lá, tem o poder judiciário, tem tudo, assim, é como se fosse um país mesmo, né? Eles só são China quando eles tratam de assuntos internacionais e de assuntos de segurança nacional, né? Então, eles são autônomos, só que eles respondem pro governo chinês ainda. Exatamente. Mas a vontade deles é se livrar totalmente mesmo, se tornar um estado autônomo. Pra galera entender melhor, seria o Rio Grande do Sul da China, como a gente falou aqui antes da gravação, né? Hong Kong é uma espécie de Rio Grande do Sul da China, aquela parada que quer se separar. Eles têm uma autonomia muito maior perante a China do que o Rio Grande do Sul tem perante o Brasil, né? Querendo ou não, é só mais um estado. O Rio Grande do Sul não tem privilégio nenhum no Brasil. Ele é só um estado, acabou. Hong Kong, em relação à China, tem um monte de privilégio. Tantos privilégios que é quase outro país. É, uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. A máfia eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. Apesar de ter 50, teve muitas pequenininhas, que às vezes nem era triade, era só uma pequena gangue, né, que eles falam. Aí teve as 9... grandes triades mais conhecidas, né? Sim, sim. Que aí cada uma tinha um... Muita pessoa fala, né, que esse ritual que eles têm é tudo igual. A maioria, no começo, usava esse ritual que a gente vai explicar, né? Só que atualmente não. Uma delas, que eu vou até explicar depois, que ainda continua com esse ritual como era usado antigamente. Sim, e você vê como é doido também a relação religião barra história com a máfia, né? A máfia italiana, no processo lá deles, tem todo um esquema do santo, né? Eles pegam lá um santo, tacam fogo no santo, o cara fica segurando aquela parada queimando, né? E fala toda uma palavra lá, minha alma vai queimar igual esse santo se eu trair vocês, não sei o que e tal. Por quê, né, cara? A gente tá falando de italianos, e as pessoas esquecem que, pô, italianos, Roma, né? Roma, cristianismo até o talo, desde que, né, a gente conhece aí toda a história do Império Romano, aquela coisa toda. E aqui não é diferente, né? Aqui você vê o quê? Você vê um ritual que remete muito àquela tradição chinesa do quê? Do que eles tinham na época, né? Porque nesse ritual você tem o quê? As espadas, né? Aquelas espadas características chinesas lindas, né? Tem até aquele filme que é um spin-off do Tigre e o Dragão na Netflix. Espada do Destino. É o 2, pô. É o 2, né? É o 2. Bom. E nesse filme mostra, né, como a relação deles com as espadas era maravilhosa, né? Tinha toda uma... É um pouco daquela coisa japonesa também, né? Que tem das espadas samurais. Aqui na China também tinha muito disso. Você tem no ritual também o quê? O incenso, né? Que era uma parada totalmente da religião, totalmente daquela coisa budista, né? Aquela coisa da meditação. A China também exportava incenso pra caralho, pra tudo que é canto do mundo. Uma das coisas que as pessoas, quando relacionam Império Britânico e China, esquecem de falar é o chá. Que é um povo pra tomar mais chá do que os ingleses e que é um povo pra produzir mais chá do que os chineses que inventaram essa porra. Né? Esquece muito disso, né? Inclusive tem uma história, não sei se é uma lenda, mas é muito maneiro de contar, que é daquele cara que foi pra batalha e sempre ele tomava muito chá. Era um chinês que tomava muito chá e tal. E aí ele foi pra batalha com povos estrangeiros, né? Não especificam lá na história. E aí quando davam água pra galera beber, o que, que ele fazia? Ele sempre fervia pra fazer chá. E ele ia bebendo chá, e a galera começou a morrer. Por quê? Porque a porra do lugar onde eles estavam pegando a água tava contaminado. Só que como ele fervia a água pra fazer o chá, matava os germes, os micróbios, aquela parada de você ferver a água, tá ligado? Então daqui a pouco tava todo mundo morrendo porque bebia água, e o cara que tomava o chá, porque ele fervia, não morreu. Isso é genial, né, cara? Isso é maravilhoso, né? E aí ele passou pra frente essa tradição, ele falou, meu, nunca beba água, sempre beba chá. Então no ritual... Eu já vi uma história parecida, só que era de navio, tá ligado? De que a água do navio, ela dava diarreia. Aí o cara falou, ó, sempre tome café ou chá, tá ligado? Justamente por causa disso, tem que ferver a água. Sim, né, cara? É muito doido. E aqui no ritual a gente encontra isso, né? Encontra o quê? O sangue, né, cara? Que também tem todo aquele símbolo da ligação, né? O pacto de sangue, etc. Então aqui no ritual existe aquele negócio de você cruzar as espadas. Existem as falas, né? São mais de 30 falas, então é impossível a gente falar aqui. 36 juramentos, cara. É muita coisa, né? Demora pra caramba. Eu posso falar? Os 36? Posso falar como... Não, posso falar como é o ritual, assim, não, como pode, que eles fazem? Pode, por favor. Pensei que você queria falar os 36. Ia ficar, eu prometo, não. Aí não. Não, e nem pode, pô. Do... Não, e nem pode. Vai com o cara da trilha de escuta aí. Que merda é essa, meu irmão? Que porra é essa? Cara, os caras não são fala... segundos aí, louco do cara. É que nem ficar falando daquele clube de motoqueiros que são... Que a gente já não, falou, fala, né? Bem, pô, fala não. É o Andy. Raul é muito vacilão, velho. Fica falando. Daqui a pouco a gente vai ter que botar esse podcast na Deep Web, porra. Falando em tríade. Porra. Sim, esse ritual, como eu falei antes, né? Só uma delas, organização, usa mais esse ritual, né? A maioria delas já mudou um pouco. Tem umas que passa de pai pra filho, né? Então já é meio diferente. Mas assim, o ritual originalmente é assim. Eles eles escolhem o cabeça de dragão, né? A cada 2 anos, a Hun Sing, né? Ele escolhe o cabeça de dragão a cada 2 anos, se não me engano. E aí o que acontece? Ele vai lá, estende o incenso, como o Febrinho falou. Eles escolhem um frango, porco, cabra pra cortar a garganta dela e tacar o sangue no potinho, né? Aquele potinho que come arroz, né? Uma cuca. E aí o que acontece? Cumbuquinha, né? Famoso cumbuquinha. Aí o que acontece? Eles misturam esse sangue com os tios, né? Que são chamados, assim por dizer, os membros, né? Um dos mais importantes das organizações da tríade, né? E aí eles cortam o dedo, a mão, assim, taca sangue também junto. Então, aí depois disso que todos tacam o sangue, o cabeça de dragão toma esse sangue e depois eles ficam, como o Febrinho falou, né, das espadas pra fazer os 36 juramentos, cara. Aí fica lá 2 horas fazendo os 36 juramentos. É importante falar também que eles colocam cinzas do incenso que queimou enquanto eles estavam ali conversando. Então, o incenso vai queimando, eles vão conversando antes de cruzar a espada e tal, E aí é como se toda aquela conversa morresse junto com o incenso. Então quando o incenso termina de queimar, é como se aquela conversa nunca tivesse existido. Então eles pegam as cinzas, jogam também dentro do potinho e bebem junto pra tipo, meu, o que aconteceu aqui e morreu. É uma metáfora muito foda, né? É, e até esqueci de falar também que eles fazem, a gente falou, né, bem no começo, que eles fazem esse altar dedicado a Gon, né, que foi o que... É meio que inspiração pra eles. Aí no final desse, quando termina, que eles fazem os 36 juramentos lá, aí eles levantam os três dedos da mão esquerda pra fazer um gesto de ligação. Sim, cara. E outra, né? Eles têm uns sinais de, entre aspas, gangue maravilhosos, né? Porque eles fazem os sinais, que são esses dedos que o Raul falou, fazendo referência aos cinco pais originais, cara. Que é o quê? Eles fazem aquele que parece o Hang Loose, tá ligado? Que é o dedão pra cima e o dedinho pra baixo, né? Esse Hang Loose simboliza o pai número 2, porque você tem os dois dedos. Eles fazem um símbolo que é só o dedo pra cima, que é só um, significa o pai número 1. Eles fazem um outro que é só o dedão pra cima, o dedo pra cima, né? O dedão mesmo pra cima. E o dedo, não sei o nome desse dedo, dedo da ofensa, dedo médio, que você mostra pra alguém, né? É o médio, que é o maior, né? Então, você deixa o dedão pra cima e o dedo médio exposto e segura os outros três assim no corpo, e aí você vai soltando. Você solta o anelar, você tem os três. Ou você solta o indicador, né, que parece uma arma de fogo, você tem três dedos, que faz referência aos três pais. E tem um último sinal que você segura o dedo médio, segura assim contra o seu corpo, e deixa os outros dedos abertos. Então fica o dedinho aberto, o dedo anelar aberto, o indicador e o dedão. Você fica com quatro dedos, que faz uma referência ao quarto pai original. Isso é muito doido, né, cara? É aqueles sinais, assim, que o cara faz, o outro vê, já se liga, né? Mas me tinha uma dúvida. Esse ritual é padrão, independente da região onde esteja a tríade e tal, ou tem algumas variações? É, ele era padrão, só que aquele negócio, como o tempo vai passando e a coisa vai ficando muito grande, vai mudando uma coisinha aqui e outra ali. Seria igual o idioma, né? O português de Portugal e o português do Brasil. Ele é igual, mas não é. É, como eu falei, né? Tipo, só a que usa, faz esse ritual até hoje, é a Unxing, porque a grande maioria mudou, cada um escolheu um tipo próprio de fazer iniciação, mas no começo a grande parte era tudo assim. Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. Eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. E aí, já que o Raul falou de uma delas, vamos começar aqui então a falar, né, das organizações conhecidas aí. E a gente começa aqui falando da 14K, que foi o Wilde que até mencionou, né? Pô, você pode ter grupos muito menores, né? Pô, a 14K começou com 14 homens, né? E hoje tem não sei quantos mil aí pelo mundo, né? 25, cara, 25 mil. É a segunda maior, se não me engano. É a segunda maior, a primeira é a Sun Yeon. Eles são inimigos ferrenhos do Sun Yeon, que a gente vai falar depois, né? São conhecidos por serem violentos, mas aí eu pergunto, qual máfia que não é, né? De qual país que não é? E também isso que a gente tentar entender, né? O que é ser mais violento, né? Né, cara? E também estão ali presentes em Hong Kong, né? A Sun Yeon, que é essa outra aqui, são inimigas dos 14K, também são de Hong Kong. E pra quem jogou aquele jogo chamado Sleeping Dogs, lembra do Sleeping Dogs? Uhum. Um joguinho de máfia e tal? Aquele jogo você se infiltra dentro dessa máfia, da Sun Yeon aí, que também é muito presente em Hong Kong. No jogo tem um monte de cara que existiu mesmo, um monte de cara que foi da máfia. O nego foi lá na polícia da China, pegou a foto dos caras, digitalizou e fez um bonequinho. Os caras é foda, né? Esses caras que fazem jogo... Os caras não têm medo, não. Os caras são malucos, né? Eu não fazia uma porra dessa, eu ia se fuder. Sim, né, cara? Também tá espalhado pelo mundo todo. E lembrando do que eu falei na abertura como uma brincadeira, mas é uma grande verdade, né? A borboleta bate a asa e forma um furacão lá, quer dizer, o efeito borboleta, né? Tudo que você faça, cara, tem uma reação. Então tudo aquilo que a gente falou de toda aquela merda britânica que vieram pra cima e tudo mais e tal, tem relação com isso aqui, né? Tem muito britânico que reclama lá, nossa, tá cheio de chinês aqui, tá cheio de chinês. Lógico que tá, vocês fuderam o país dos caras, porra. Vocês queriam o quê, né? Vocês queriam que eles fizessem o quê? O Trump também é um baixar cara... Baixar essa cabeça, né? O Trump é um cara muito louco, porque ele tá com essa ideia de construir muro, né? Vamos fazer um muro aqui para separar o México. 32% dos imigrantes lá já são chineses, velho. Daqui a pouco tem mais chinês. Chinatown tá engolindo Little Italy, como a gente falou lá no cast, e... né? Do Martin Scorsese com o Tarantino. E só pra lembrar, os Estados Unidos é um país fundado por imigrantes, né? E aí, né? Sim, né, cara? E outra, além de ser fundado por imigrantes... É muita hipocrisia. É muita hipocrisia, né? E outra, é aquele negócio, você tá focando aqui nos mexicanos, aqui nos hispânicos, como eles chamam, né? E tá esquecendo do resto do mundo que tá indo todo mundo pra aí, velho. Sabe, o chinês vai muito, muito, muito para os Estados Unidos, vai continuar indo e com eles vai a máfia, do mesmo jeito que foram os italianos e com eles foram as máfias, foram os irlandeses lá naquele filme clássico também do Scorsese, né, do Gangues de Nova York, foram aquela máfia junto com eles, foram os russos, eu acho que tudo que a gente faz na vida tem uma reação. E tudo que a galera fez, tanto britânico quanto americano, etc., vai ter uma relação, uma reação, inclusive esse muro, né? Que é uma loucura aí, mas né, vamos esperar. Vamos ver a ação primeiro para depois ver a reação, né? Ah, isso que é o problema, é saber como vai ser a reação, né? Né? Não, e fudeu, velho, porque se for da China, se o imperador falar, ó, galera, tá na hora de guerrear, meu irmão, fudeu. De um dado de seis lados, duas faces são chinesas, meu, fudeu. É, né, cara? Você tá aqui e do nada chega um chinês e dá um kung fu em você morre. Foi o que o Bill Gates falou também. O Bill Gates, ele deu uma entrevista, deve ter no YouTube, se a gente achar, põe aí no link aí. Que ele falou assim, meu, nego vangloria a gente aqui, a gente realmente mudou a história da computação, aquela coisa toda, não sei o quê. Mas existem quatro peças fundamentais do computador, né, do PC lá, que é o personal computer, que a gente conhece hoje só como computador. Quatro pecinhas fundamentais que a gente nem sabe como é que faz aqui nos Estados Unidos. Se não viesse da China, a gente tava fudido, que a gente ia ter que pôr um chiclete lá pra segurar o negócio. E ele fala isso. Então a China, cara, ela exporta pro mundo inteiro e exporta coisas que ninguém mais faz. Se o Trump ficar com essas ideinhas e fechar o mercado com a China, ele tá fudido, né? Até porque o tipo de imigração que a China manda pra lá, até falando um pouco da máfia, né? Aqui quando a gente tá abordando os tipos, as famílias, entre aspas, as tríades, né? Eles trabalham com muitas coisas diversas, né? Desde tráfico de drogas até tráfico de seres humanos. E um dos meios mais usados pelas tríades para mandar a gente para os Estados Unidos, eles vendem isso como se fosse uma passagem, né? É mandar um monte de chinês dentro de um container. Nesse container eles colocam alguns latões de lixo assim, para o cara poder cagar e mijar lá dentro. Coloca um monte de bolacha, um monte de água, não sei o quê. Fecha esse container, bota na porra daqueles navios que vai 1 milhão de container, sabe? Aqueles navios cargueiro, enormes, nos cargueiros. Os cargueiros monstruosos. E os caras partem da China pros Estados Unidos numa viagem de 15 dias dentro de uma lata de ferro, cara. E container, pra quem já trabalhou com caminhão aí, sabe como é que é. Esquentou lá fora, meu irmão, lá dentro vira um forno, porque o bagulho é ferro. Se você encostar, você queima sua mão. Então imagina 15 caras ali dentro, comendo bolacha, bebendo água e cagando e mijando dentro daqueles bagulho. É tenso, é uma viagem tensa, mas cara, muita gente compra, né? Eu lembro bastante do Máquina Mortífera 4, que eles enfrentam justamente a máfia chinesa, cara. Tem até o Jet Li, é muito legal esse filme. Sim, é muito foda. Que ele descobre, né? Acho que é o personagem do Danny Glover, né? O Murtoff, ele puxa tipo um... Tipo, não tinha um negócio cobrado. Cobrindo assim, um negócio de plástico, cobrindo, ele puxou tipo uma família de chineses debaixo dele, leva pra casa, assim, cara. E eu tenho certeza que esse tipo de coisa acontece mesmo. Exato, né? E causa também um debate ideológico, que é o mesmo debate que pega o Murtoff, que ele fala assim, pô, se eu entregar essa galera pra polícia, eles simplesmente vão prender ou vão mandar de volta pra China. E aí, sabe o que eles vão fazer quando eles chegarem na China? Vão vir de volta pra cá, vão comprar outra passagem, vão passar mais 15 dias nessa situação. É uma parada foda, então por isso que eu tô falando aqui, né? Um muro não vai resolver muita coisa, não. É perigoso piorar. Piora, com certeza. Às vezes você faz um muro pra deixar o mal lá fora e você acaba prendendo o seu próprio mal aí dentro, né, cara? Semana mesmo eu vi reportagem de mexicano deportado, o cara falou, mano, a minha previsão daqui 20 dias tá de volta. Então, né? É foda, cara, é muito cruel. Mas, né, voltando a falar da máfia, a gente tem também aqui Tai Huan Chai. Olha aí, já estou melhorando a pronúncia. Ou o Big Circle, que é interessante, né? É interessante que essa daí, ela começou como sendo uma, nos anos 50, ela era extremista de esquerda, cara. Que a maior, grande maioria tava tentando fugir do comunismo, ela não. Ela tentava meio que encontrar eles, né? Meio que ficar junto com o Partido Comunista. Sim, que tem muita relação com a guerra também, né, Raul? São muitas pessoas que participaram da guerra, de toda essa luta, que acabaram ficando à margem da sociedade, não tiveram pra onde ir, né? E aí acabaram entrando na máfia, criando, né, uma nova família e tal, que mexe até um pouco aqui no Brasil, né? As pessoas sempre esquecem que, tipo, nego vê lá tráfico de droga no Morro do Rio de Janeiro, né? Aí o governo, nossa, velho, isso aqui é inaceitável, isso aqui é uma vergonha, não sei o que, isso é culpa do governo. Porque a gente não pode esquecer que as favelas surgiram dos soldados, né? Que voltavam da guerra sem porra nenhuma, o governo não dava assistência nenhuma pro cara, aí nego começou a juntar lá, começou a fazer barraquinho, né? Faz um, faz dois, faz... Daqui a pouco você tinha uma favela gigante. E aí não tem oportunidade, aquele monte de questões sociais, o nego começa a entrar no crime e tal. Então, meu, toda ação tem uma reação. No Brasil, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, em qualquer lugar do mundo, tá ligado? E aqui não é diferente. Muitas pessoas dessas que entram pra máfia chinesa são os caras que não tem pra onde ir, que o governo tá nem aí. Lá na China também o governo é muito doido, né? Tem toda essa relação comunista, que hoje nem é mais comunismo, já é uma coisa totalmente diferente. Tem todo o esquema de Hong Kong, comunismo de mercado, que, pô, vamos produzir pra caralho, mas ao mesmo tempo vamos ser comunista e ninguém entende porra nenhuma como é que funciona, né? É, só a China consegue fazer isso bem, cara. É, né? É por isso que ele é o país mais econômico do mundo, cara. Sei como, mas eles conseguem. Eu sei como. Botando o cara pra trabalhar 25 horas por dia, inventando uma hora nova. É, claro. E pagando R$2,00. Recebendo R$0,25 centavos por hora, né? É, então. Irmão, na China, tem lugar que eles têm que colocar um telão pra galera ver o pôr do sol de tão poluído que é o lugar. Porque só tem fábrica, só tem queima de carvão, tá ligado? E... Puta, vai se fuder, velho. A China, tipo, chegou um ponto que eles são desumanos. Tipo, eles eu me lembro que isso, eu não sei hoje, mas já teve tempo que a China desenvolvia 10% ao ano, velho. Tipo, aumento de 10% ao ano é muito mesmo, tá ligado? Eu não sei quanto é agora, O ano que eles ficaram em recessão, cara, eles ficaram com 6% de crescimento, velho. Em recessão, tá ligado? Ai, meu Deus, cara, é um país muito doido, cara. Assim, avançado. Que foda, né? E outra, lembrando que grande parte de tudo que existe de China se concentra nos centros urbanos, cara. A China tem uma área rural aí de interior que é praticamente inabitada, gigantesca. Então, nego, olha lá a população. Quanto que tá a população da China hoje? Bilhão de pessoas, será? Um bilhão, acho que mais de... Quase dois. Não é dois, deve estar... Quase dois. 6.7. É aí você vê, né? Quase 2 bilhões de pessoas nos centros urbanos, cara. Você ainda tem país pra cacete. Olha no mapa mundi aí, olha o tamanho da China, maluco. É gigante, tem uma puta área gélida gigantesca que ninguém nem mora, nem explora, nem nada, tá ligado? Então esse bicho vai crescer também. Muito, é, cara? Vai crescer muito essa porra. Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. Pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me enfrentar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. Aí também outra máfia, né? Outra triade também, que é a Xinhuang, que é uma das mais tradicionais até hoje. Sim. Né? Que é a única, por assim dizer, que usa essa tradição de coisa própria, como falar, como chama, de iniciação, ritual, que ela mais, né? Respeita certas coisas. É mais a tradicional que até hoje. Ela é a mais antiga de Hong Kong, no caso, né? Foi uma das primeiras, se não foi a primeira que começou a atuar em Hong Kong, de fato. E são completamente anti-britânicos, né? São aqueles totalmente. Caras que fazem, a gente é chinês, sai daqui, tá ligado? Vocês já fizeram tanta merda aqui, tá na hora de vocês vazar e tal. E que também, né, se envolveram com muita guerra e tal. E não pode, a gente não pode esquecer também de citar a política, né? A máfia é muito envolvida com a política, né? Tem todo esse lance que o Raul já falou de ministros e etc. Mas, cara, eles são praticamente um governo, né? É um governo do crime, assim. É bem diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, da guerra ao tráfico aqui nos Estados Unidos também, ou então a própria máfia italiana, como eu já mencionei. Lá é muito político, é tipo, você tá em casa, sabe? Você faz o que você quer que você tá em casa. É, exatamente. É que, na verdade, o crime organizado, ele é bem organizado mesmo, né? É, e é bagunçado mas é exclusividade também. Isso não é exclusividade de lá, não, cara. Acho que hoje em dia o crime, ele é muito organizado mesmo, e você vê muito a questão de grupos organizados de criminosos sendo anexados a um grupo maior. Por exemplo, as tríades, eles têm alguns grupos organizados menores anexados a eles. Vamos supor, um crime organizado lá da, sei lá, Ucrânia. Uhum. Vamos supor que lá tem uma organização que pode acontecer deles acabarem anexando. Tipo assim, os caras vão continuar lá com certa autonomia, só que vão responder pra máfia chinesa. Sim, vão abrindo as filiais, então, né? E vão fazer pactos. É uma espécie de corporativismo na máfia. Isso acontece não só com a tríade, mas com todas as grandes máfias do mundo. Tem até um jornalista, não sei se ele é brasileiro, que ele lançou um livro que ele especula que o PCC pertence a Camorra, na Itália. Sim, eu já vi isso também. Caraca, é muito louco, foda. Né? O pior é que as evidências são malucas e tal. É porque aquele negócio, as máfias mudaram muito. A máfia italiana, que eu conheço muito bem, porque eu pesquiso muito, gosto muito disso, ela está completamente presente aqui no Brasil, com um monte de execução ano passado, inclusive 3 esse ano já noticiadas, que a gente sabe, né, que tem muita execução que nem vem a público. De nego achar cara dentro de barril, com cimento, aquela coisa toda bem camorra mesmo, tradicional ali. O problema é que é político, né? Então é aquele negócio, pô, eu vou pegar esse cara aqui, pé de chinelo, que vende bala no farol, e vou mandar ele vender droga pra mim. E aí, quando alguém achar que pegou o cara, eu vou e ligo ele à favela e vai tudo nas costas dos caras da favela, né? E aí os caras financiam. Cara, aqui em Pernambuco, tipo, no resto de Pernambuco todinho, você não vê chinês e tal, mas você vai no centro, tá ligado? Na parte lá do Recife antigo e tal. Tem chinês pra caralho, velho. Tanto que eu fico brincando, tirando onda de que eu vou lá pra comprar carne ou alguma coisa assim. Aí eu fico, porra, malditos chineses chegam primeiro e compram e compram o que eu quero, tá ligado? E não tem pra eu comprar depois. Mas, tipo, brigadeiras à parte. Aqui em Pernambuco teve um político que meio que abriu pros chineses, tá ligado? E, cara, a gente ouviu muita história de tipo, comerciante que perdeu espaço pra caralho porque os chineses iam engolindo eles, tá ligado? De tipo, o chinês é dono da loja e o brasileiro tá limpando o chão, tá ligado? E já ouvi sobre ameaça, ó, vende o que eu sou revendedor, o chinês é revendedor. E aí ele obriga a galera a comprar dele pra revender por aí, tá ligado? Ele obriga o cara, tipo, é um esquema foda de máfia, tá ligado? De crime organizado, na cara dura, tá ligado? E outra, tem chinês pra caralho, mas você não ouve nenhuma notícia deles, tá ligado? De que aconteceu isso, de que eles fizeram isso, de que morreu. Tipo, o chinês não morre nunca. Sim, onde um lugar tem tanto, tá ligado? E, tipo, querendo ou não, lá no centro do Recife é meio bizarro, questão de segurança e tal. E eles estão aí. É muito louco isso, é muito estranho. Sim, cara. Você vê até pelo próprio exemplo de Chinatown, cara. Chinatown era um lugar ali de Nova York, né? Entre aspas, distrito de Nova York, que era pequeno, cara. Era o que? Era um pedacinho da China, né? Nos Estados Unidos. Little Italy, né? A pequena Itália, né? Era um pedacinho da Itália ali e tal, e não sei o quê. E, cara, Chinatown cresceu tanto que engoliu tudo. Engoliu tudo. Comprou todos os restaurantes italianos. Little Italy agora acho que é uma rua ou alguma coisa assim, sabe? Até tava ouvindo um Nerdcast esses dias e ele falou lá, meu... É um banheiro. Tinha um restaurante, tá ligado? Little Italy virou um restaurante. Aí você vê, porra, cara, como é que pode? Os caras, eles comeram um bairro inteiro, velho. Eles dominaram um bairro inteiro e mudaram tudo, a arquitetura do lugar. A arquitetura italiana clássica, europeia, né? Aquelas casinhas, não sei o quê. Aquela cena do Poderoso Chefão, né? Que tá com o De Niro, né? O De Niro fazendo o Don Corleone quando ele é mais novo. Que tá tendo aquela parada, né? E ele vai passando pelos prédios igual um Assassin's Creed pra matar aquele mão branca lá. E aí, meu irmão, aquilo ali é Little Italy, né? Aquela galera na rua, bem tradicional, parece realmente que você tá na Itália. Os caras compraram tudo e mudaram tudo. Se você olha agora, parece que você tá em Hong Kong. Porque aquele monte de letra chinesa, aqueles bagulho, fumaça pra caralho, o nego cozinhando, porque ele é chinês, cozinha o dia inteiro, né? Parece que o cara, aquela fumaça saindo assim, uma loucura, né, cara? Fazendo sopa e yakisoba. Exato, direto, né? E outra, a gente não pode dar o crédito dessa expansão chinesa toda só pra máfia. Lógico que a máfia também tem parte, a tríade tem parte, mas os chineses, cara, eles têm uma disciplina muito louca de trabalho, de tudo, sabe? Eles são meio igual os japoneses, né? Eles têm aquela disciplina oriental que enquanto o brasileiro trabalha 4 horas por dia e tá reclamando aí, ai meu Deus, aguento mais telemarketing, sei lá, o chinês trabalha 20 horas. Você trabalha 4 horas por dia, Febrinho. Não, o telemarketing trabalha o quê? 4, 5, não, 6 horas, né, o telemarketing? Telemarketing é menor mesmo. É menos tempo. E eu já vi muita gente que trabalha com telemarketing reclamando. Eu trabalho 4 horas e não reclamo, não. Mas enquanto tem muita gente reclamando, tem cara que, meu, chinês bota pra fuder mesmo. Você já viu o japonês pobre? Você não vê, cara. Porque os caras arregaçam, tá ligado? Os caras trabalham igual os filhos da puta. É outra visão, meu. Que vem um pouco da é família. 12 horas também, de trabalho. Né? É, meu, eles botam pra ferrar. Então é mérito deles também. É mérito do povo, né? Os chineses têm um mérito muito grande nisso. Lógico que, né, você chega ali e manda uma ameaça aqui, uma ali, mas isso aí é... Uma vez eu fui, me infiltrei na máfia chinesa. A máfia eu fui, chinesa? Eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vou me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. Tem a próxima aqui, né, da nossa lista aqui, que são as maiores tríades aí, que é a Shui Fong. Também é imensa pra caramba, trabalha bastante em Hong Kong, muito no, na Inglaterra. Cara, todas essas que trabalham na Inglaterra, eu sempre dou um sorrisinho, cara. Todas essas que trabalham na Inglaterra. Nada mais justo, pô, né? Pô, cara, eu falo... Bota pra fuder aí! Eu falo, olha só, cara, quando você joga, né, aquela bolinha na parede, que ela bate em volta da sua cara, né, seu filho da puta. É legal que essa daí, né, em Macau, isso também atua bastante em Macau, que é a gente, o que a gente citou anteriormente, junto com essa, elas são consideradas as 4 maiores gangues das tríades de todas, tá ligado? Uhum. A Big Four, mais ou menos, das tríades. Sim, sim. Que tem todo aquele lance também com o passado, né, cara? A tradicionalidade. Todas elas são muito tradicionais, né? Tem todo esse lance do céu, da terra e do homem, né? Que vem daquela filosofia. Pô, por que que eles faziam isso, né? Aquela sociedade a céu, terra e tal. Por quê? Porque eles falavam assim, meu, acima de mim, só o céu. Abaixo de mim, só a terra. No mesmo lugar onde eu tô, no mesmo patamar que eu tô, os homens. Então nenhum homem pode querer mandar em mim. Porque ele tá no meu patamar, tá ligado? Ele tá ali pau a pau comigo. Acima de mim, só o céu. Então, o pensamento das tríades, das máfias, eles são muito assim. Por isso que é um pensamento muito rebelde, né? Todas as máfias são rebeldes, mas aqui tem toda essa relação, né? Pô, acima de mim, só o céu, cara. Quem é você pra falar isso ou aquilo, né? Tanto que, pra eles, os políticos não significam praticamente nada, né? Eles são totalmente autossuficientes, né? É, estou um pouco se ligando pra essa porra aí. Né? Estou um pouco se ligando. Aí tem a Hong Top To, que ela é também, né, ela é bem grande, e ela atua bastante, além de Hong Kong, todas, na verdade, atua muito em Hong Kong e Macau, mas atua muito nos Estados Unidos. Sim, totalmente. Que é, novamente, aquele lance que a gente falou, né? De que, meu, não tem como você fazer muro pra proteger a China dos Estados Unidos, não, mano. Ou vice-versa, né? Proteger os Estados Unidos da China, né? É. E aí, uma das últimas, que é as mais conhecidas, né? É a Luan Group. Que ela tem ela é que tem menos, por assim dizer, dessas que a gente citou, né? Tem em torno de 8 mil membros. Caralho, a menor tem 8 mil, né? Porra, não tem 8 mil aqui onde eu moro, né? Aqui onde eu moro tem 3 mil pessoas, dá pra fazer 3 máfias praticamente aí, só com eles, né? E é interessante falar que não só essas, também tem máfias, as tríades, né? Criadas em outros países, né? Por exemplo, que eu vou falar duas ou três aqui. Que é a Bamboo Union, que foi criada em Taiwan. Tem a An Kuei, que foi criada na Singapura. E tem os Flying Dragons, que foi criado em Nova York. Mas, tipo, falando nessa questão das tríades e tal, e como a gente falou, foi falando de cada uma, e sempre dizendo, ah, elas atuam não sei aonde, atuam não sei aonde, tipo, as tríades, velho, elas estão em um nível global já, tá ligado? E, tipo, tanto ali na Ásia, Vietnã, Malásia, Singapura, quanto pro Ocidente, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia, Inglaterra, tá ligado? Brasil também tem na Liberdade. Bora, ali, mas pra baixo. Aí, tipo, estão em nível mundial, tá ligado? E isso é foda, velho, porque a gente sabe da questão desse trabalho criminoso, tá ligado? Que tem e, porra, é uma parada preocupante porque, meu irmão, um negócio desse é, tipo, eu vejo como um barril de pólvora, velho. Sim. Tá assim, tem todo o caminho feito pra explodir. Tipo, isso me lembra muito Sons of Anarchy, tá ligado? Sim. Que, tipo, tinha os Sons of Anarchy, que era os motoqueiros, tá ligado? E aí eles tinham, além de, tinham os maias, que eram motoqueiros, mas eram os mexicanos, mas eles se envolviam com a tríade, se envolviam com os neonazistas, aí tinha os russos também, tá ligado? Uhum. Os irlandeses italiana, lá, né, das armas. Os irlandeses das armas, era foda, velho, muita coisa. E falando em tríade também, tem aquela questão de que a tríade, e até voltando pro passado, né, que eles são os maiores fornecedores de ópio e heroína, tá ligado? Pro mundo inteiro. Diga aí, no que eles chamam Triângulo de Ouro, que é feito por Laos, Tailândia e Mianmar, tá ligado? É produzido quase que 50% da heroína mundial. Caralho. Fica aí, velho. Muita coisa pra fuder. O cara chega lá e só tem droga, tá ligado? Vocês comem o quê? Heroína. Come droga. Comer o quê, mano? O cara vai comer arroz e jogar farofa, joga cocaína. Tá lá, derretendo a colherinha, tá ligado? É muito doido, né? Porque é aquele negócio. Os caras da máfia, qualquer uma delas, seja tríade ou qualquer outra, eles trabalham muito também com esse negócio de droga, de armas, de extorsão, tudo, né, cara? Então, não tem como você defender muito, né? Você vai defender do quê? Os caras fazem tudo. Os caras podem fazer... Os caras montam uma lan house e faz lavagem de dinheiro ali dentro. E aí você vai fazer o quê? Como é que você prende um filho da puta desse? O que é muito forte também é o tráfico de mulheres, especialmente no sudeste da Ásia. Uhum, sim, o tráfico de seres humanos, né, maluco? Não, mulheres especialmente pra prostituição, né? Sim, sim. Sequestra e obriga a mulher a virar, a fazer programas e tudo mais, né? Sim, tem sequestros, tem aqueles que é bem aquele caso da novela mesmo lá, né, que passou... Que a mina foi de gaiato, querendo ir pra um lugar, acabou no outro, né? Ou às vezes o nego acha que vai ser uma maravilha do caralho e acaba num lugar bizarro, né? A gente vê muito na Índia, né? Rouba o seu passaporte e fudeu. Exato, né, cara? Você vê muito na Índia, né? Aquelas casas gigantescas onde tem umas prostitutas dentro, que a mulher não sai dali nunca, né? Quanto tempo você tá aqui? Ah, eu tô há 15 anos. E a mulher nunca saiu pra fora, nunca mais. Ela é engravida, ela tem filho lá dentro. Se for um menino, vai acabar se tornando um funcionário da casa. Se for uma menina, depois de grande, vai se tornar prostituta também. E nunca mais vai sair da casa, né? É muito doido isso, né, cara? Isso é bizarro. E lógico, como o Yuri falou, né? A gente sabe que esse tipo de máfia, assim... É bizarro, né, cara? Isso é uma bomba relógio e a gente não tá aqui defendendo. A única coisa que eu gosto de apontar é que não condenem, num primeiro momento, como se fosse o diabo, né? Porque foi o que eu falei, tudo isso aqui veio de ações passadas, né? É fácil você chegar lá na favela e condenar o cara de lá, né? Mas, pô, vai conhecer a história do cara, vai conhecer a origem daquilo, como que aquilo se originou, né? Talvez você seja o culpado, a sua família seja mais culpada daquele cara tá se tornando aquilo do que ele próprio, né? É, aquela coisa da... vira um problema social mesmo, né? Vira uma máfia, assim, é uma consequência, falar a verdade. A máfia chinesa é uma consequência do que aconteceu com eles. Especialmente as merdas que os britânicos fizeram lá. Você pode ver que muitas máfias por aí surgiu de galera que sempre tava ali fudida. Sim, Ali, tava num lugar, tava ali imigrante, tava... marginalizado e tal, acaba virando uma máfia. Exato. Foi lá com a China. Foi o que aconteceu lá com os irlandeses nos Estados Unidos. Sim, sim. Com a grande maioria, né, cara, de todos esses movimentos. Grande maioria. Assim. Até no Velho Oeste mesmo, né? A gente tem que gravar um programa sobre o Velho Oeste aqui, mas no Velho Oeste era basicamente isso aí, meu irmão. Era um lugarzinho onde não tinha nada, Não tinha ninguém, nego comia areia naquela porra, era uma seca do caralho, nego com fome a porra toda. Survival. Aí surgia, né? Surgia um coronel lá, um maluco meio assim, que começava a ajudar todo mundo, já era, velho. Era um mesmo esquema de máfia. O coronelismo que a gente teve nos Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo, na parte do Nordeste, etc., deixa de ser uma máfia, nego, né? Só chama de coronelismo pra deixar um nome mais bonito. Tá? É verdade. É, tem até aquela coisa de você pagar tributo pra eles, assim, aí você paga um tributo pra proteger, aí você ter a proteção deles mesmo, né? Tipo, exato, eles vão te proteger deles mesmo, né? Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. A máfia eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França. Um dos serviços que a tríade presta e que eu fiquei assim, caralho, que é muito doido, é o serviço de proteção executiva, cara. Eles têm todo um esquema lá, uma sociedade de proteção executiva. O que que é isso? Você é um cara extremamente rico, só que você tá devendo, né? Então você também tá envolvido com outras tríades, aquela coisa toda. Você contrata a máfia pra te proteger, cara. Se você vai ter que ir de um lugar até o outro da cidade. E aí tipo você... uma segurança corporativa? Exatamente, só que é pela máfia. Caraca, velho. Isso é muito foda, cara. E os malucos vão, cara, de BMW, escoltando a porra toda até lá, de moto do lado, com arma na mão. E o maluco vai no meio lá, um deputado, um sei lá o que, mó fodão. E os caras levam o maluco até o lugar onde ele quer, deixam ele lá no hotel, ficam lá de guarda, não sei o que. Por isso que eu e falei não pega que... nada, né? A polícia nem mexe, é, por isso que nem eu falei nada, que a reação, né, da tríade com a política, ela é muito mais próxima, né? Por todo esse esquema da dinastia que a gente falou, a relação deles com o próprio país, né? Nos outros lugares, nego ia prender o cara e ia prender todo mundo na hora, né? Lá não, lá o negócio é mais diferente. É verdade, mas não só de proteção, eles também têm pra contratar assassinatos também. Sim, né, cara? Muita nem coisa só de proteção de um homem. Exato, né, cara? E aí, nego pode falar, nossa, mas deve ser uma loucura, um exagero, não sei o quê, cara. Isso pode estar acontecendo na sua cara e você não tá vendo, cara. Essa quantidade de avião que tá caindo aqui no Brasil em pouco tempo, nego pode estipular o que for aí, que é coincidência, que é conspiração, o que for. Mas esse tipo de coisa não tá longe não, cara. É, a máfia tá no mundo inteiro, presente em uma parte de lugar e não necessariamente ela tem que botar a cara, sabe? Tem que botar a cara e falar, olha gente, tô aqui com um monte de tatuagem no meu corpo e etc, né? Pois é. E é legal falar também, que tem a relação que eu faço, que eles ajudam. Eita, pô, muito aí, e tem agora muito... Fudeu. É bom falar um negócio da máfia que tem relação com o que eu faço? Meu Deus. Será que... Eu vou explicar. Será que isso vai pro ar? Não, é prostituição pro ar. Caralho. É jogo ilegal. É torrent. Jogo ilegal que ele baixa. É. Exato, é o Pirate Bay. Não, brincadeira. Mas é envolvimento com a área de business, que é o quê? Cinema. Eles têm muito relação de ajudar a investir em filmes, música, entre outras coisas. Sim, tem até um monte de suspeito do próprio Jack Chan, né? Um monte de gente investigou o Jack Chan durante um tempo aí, falando que ele tinha fornecimento lá, né, fornecedores da tríade pra ajudar ele a fazer os filmes, pra representar o Oriente, aquela coisa toda e tal, é não, bem complicado. Teve, é, um aliás, estúdio, ele é investigado. Não falei do Jack Chan, ele é patriota. É. Não, no passado vazou aqueles... Panama Papers, né? Panama Papers, vazaram dados de pessoas que tem lá no Panamá, um paraíso fiscal, né? Aí vazou dados de um monte de gente que tinha lá, tinha a Cristina Kirchner e tal, e tinha o Jack Chan. O Jack Chan, ele, até onde eu sei, ele ainda está sendo investigado sobre isso. Sim, cara, muito doido. Ah, mas é porque, tipo, ter conta em outro lugar, não vou falar paraíso fiscal, não é crime, tá ligado? O negócio é, tipo, será que você tá fazendo... Será que você tá, tipo, reconhecendo tudo, botando imposto de renda e tal? Aí sim, se você não tá fazendo isso, fodeu. Aí é crime, tá ligado? O Wilde não quer aceitar que eu acabei com a infância. Não quero dele. Aceitar que o Jack Chan é foda. Ele é meu herói. Tem um cara que chama Charlie Huang, que ele é da Sun Senhor, que ele teve uma treta aí um tempo atrás aí, né? Principalmente nos anos 90, que ele teve muito envolvimento com filme, né? Que teve uma produtora que é a Imperial Media Group, que é muito conhecida atualmente, né, na China. Que ela teve um desenvolvimento com vários atores famosos e diretores que tinha relação a investir nos filmes dele. Uhum. Isso é muito foda, né, cara? É muito impregnado, né, cara? Tá, o bagulho tá totalmente enraizado aí num monte de parcela do governo, de tudo, que a gente muitas vezes não sabe porque fica preso aqui nas nossas fronteiras, né? Muita gente que tá ouvindo esse cast mesmo não imaginava nada disso que a gente falou aqui da China, nem da história, nem de porra nenhuma, né, cara? Da relação de Hong Kong, que é praticamente um país separado, e das próprias tríades, né? Que tem tríade pra caralho no mundo inteiro, pode ter aí onde você mora e você nunca nem imaginou. Quantas vezes você falou de máfia chinesa ano passado? Para pra pensar nisso, né? Mas eles estão falando de você. Caralho! Tenha medo! Então olhe para trás agora. Olha a espada vindo, moleque. Um cara batendo um hashi, tá ligado? Caralho! Eu falei a espada e o Wood falou hashi. A referência de máfia do cara é o hashi. Ah, não, mas tu é doido. A galera da tríade é tudo mexe com Gifu. O cara com hashi é mais perigoso que o outro com a arma. Verdade, né, cara? O estilo do dragão, tá ligado? Eles têm que falar que, na verdade, a triade ela não usa. É muito difícil usar arma, né? Até a relação com a Yakuza, né? Que eles têm essa coisa de usar mais facão, usar mais. É, como chama? Aquelas facas de cortar peixe, cutelo, né? Além dos cutelos, né? E eles usam, claro, eles usam arma, por exemplo, se eles vão fazer proteção com alguém, eles vão usar arma de fogo, né? Eles vão sair dando facada em todo mundo, porque não dá pra ficar, né? Tacando faca na cara. Não é Final Fight, porra. Não é Final Fight. É vida real, cara. O cara do outro lado vai olhar assim, os caras com facão, e porra é essa? Pá, pá, pá! Sai daí, chinês. Então, e até porque, né, pegando isso aí que você falou, a máfia chinesa, ela é um pouco bagunçada às vezes, né? Você olha assim e não tem aquele garbo, aquela parada da italiana, né, que muito romantizada e tal. Os caras muitas vezes são muito crus, assim, né, meu, maluco de calça jeans, sem camisa, descalço, cheio de tatuagem, aquelas tatuagens muito características, né, quanto mais tatuagem... É nível China, tem, pô. Nível China, né? A Yakuza também já é bem mais organizado, tá ligado? A parada é bem, tem aquele negócio da lei do silêncio, tá ligado? Se você ficar falando muito, você perde um dedo. E sim, aí tem tudo isso, velho. É engraçado você ver como a relação, que tipo, máfia, a ideia de máfia é basicamente uma só, tá ligado? No mundo inteiro. Só que na Itália é de um jeito, na China, no Japão, na Rússia, tá ligado? Sim, sim, é muito foda. E outra, eles atuam tanto, cara, que tem até uma notícia aí, entre aspas, recente, aqui do Brasil mesmo, que eles mataram um chinês aqui, né? Acho que foi no ano passado mesmo. Tem até matéria aí que saiu no jornal, caramba. Se a gente achar o link, vamos pôr aí na descrição. E lá mostra a reconstituição, o nego vendo por câmera de segurança, o cara seguindo num carro vermelho, um magnata chinês aí, rico pra cacete. Só que ele tinha negócio com a máfia, né? Não sei que porra que ele fez, se ele denunciou alguém, sei lá. E aí, no modus operandi bem brasileiro mesmo, dois caras de moto seguindo o carro, tá ligado? Quando o carro parou no farol, os caras vieram do lado assim e fuzilaram o maluco, meteram bala e depois saíram voado de moto, né, cara? Então você vê, não é a máfia chinesa tradicional que a gente conhece, os caras sem camisa, com facão e com samurais, para o samurai na mão. Não é assim que você vai ver no mundo inteiro, né, cara? Nos Estados Unidos eles agem de uma forma diferente, aqui no Brasil de outra, na China eles mantêm, né, essas coisas mais tradicionais e tal, muito doido. Mas vamos falar um pouco da hierarquia deles aqui, né? Como é que funciona? A gente tá tão cansado de ouvir aí o Don Corleone, né? O Capo de Tutti Capi, né? Vamos ver aqui qual que é a hierarquia aqui dos chineses. Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. Eu fui pra China. Ah, você foi à China? Ué, tu vai me infiltrar na máfia chinesa? Ué, aqui na França? A triade são assim, eles se inspiraram no Xing, que é a numerologia chinesa, né? Uhum. Que o número mais alto é o que tem mais poder, por exemplo, é o 489. Ele seria mais ou menos o cabeça de dragão. Nossa, aí, sei lá, esses o 400... nomes são muito fodas, né, cara? Esse, mano, é muito bom, né, cara? Esse nome da hierarquia é muito do caralho, velho. É foda demais, cara. E aí, assim vai indo, entendeu? Aí, por exemplo, o 438, né? É o mestre da montanha, traduzindo assim, mas em inglês seria Deputy Mount Master, né? Aí, quando vai baixando, até chegar, por exemplo, nos Lanternas Azuis, que seriam os membros normais. Né? Sim. Não, mas calma aí, tem um monte no meio aí. Você tem aí os leques de papel branco, né? Que são os não, caras... Porque é o seguinte, ó, antes disso, tem, a gente pode dividir o seguinte, que tem, são basicamente três classes, tá ligado? A galera que é o alto escalão, aí o médio e a ralé, onde o alto é o chefe e a galera que vai, que sabe as tradições, que vai iniciar tudo. O segundo escalão é a parte contábil e segurança, tá ligado? Uhum. E o terceiro escalão são os membros gerais, que eles que vão fazer o serviço, e os aspira, que é a galera que tá querendo entrar, tá ligado? Sim, cara. Isso é muito doido, né? Tem isso aí que o Raul falou, o cabeça de dragão, que é o cara foda lá, né? O dom, seria o dom aí no bagulho. Você tem também ali o quê? O mestre de incenso, né? O mestre de incenso, isso. Que é o maluco que vai, né, preparar todo o ritual que a gente contou aqui, como é que é. Você tem um cara que investiga a vida desse cara, né? Se esse cara pode entrar pra máfia, se ele não é um policial, por exemplo, né? Disfarçado, como lá no jogo, lá no Sleeping Dogs, lá. E esses caras são os patrulheiros do vento. Cara, os nomes das categorias são... Porra, meu irmão. É muito bom, velho. É, né? É muito bom, velho. Não, tipo, é toda aquela parada poética e mitológica da China, tá ligado? Sim, cara. E você parece estar assistindo um filme de do Tigre e o Dragão. Exato, tá ligado? Cara. Quem é você? Ah, eu sou Huan Xueng, leque de patrulheiro do vento da dinastia tal. O cara, caralho, fudeu. Sim. Ele é um fodão. O cara fala, sou patrulheiro do vento e fazendo um Kung Fu ainda, tá ligado? É, aquele símbolo com o dedo, né? Mostra lá os três dedinhos. Assim. É, tá ligado? Aparece um símbolo assim de vento. Caralho. Sim, cara. Pra mim, todo chinês tem poder. Começa assim. Todo chinês pra mim voa segurando no guarda-chuva. É, com certeza. Com uma faca mole, tá ligado? É, cara. Você tem o cara que é responsável ali pelo controle financeiro, que é o leque de papel branco. Isso é uma coisa muito interessante. Os generais chineses antigos, eles tinham essa tradição de portar esse leque, né? Esse leque de papel branco. E não eram os generais de batalha que iam lá pro meio do regaço. Eram os generais de estratégia. Grego, estratégia. Que iam lá e montavam toda a parte do mapa, tá ligado? Eram os caras do leque do papel branco. Lá naquele joguinho que a gente falou do Dynasty Warriors, tem muito personagem que luta com o leque. Quem já jogou deve ter percebido isso. Que os caras que lutam com o leque são os caras estrategistas aí da história da China. Isso é muito maneiro e eles fazem referência aqui também. A gente tem os caras que montam os encontros, que isso aqui é muito foda, cara. Os encontros secretos são montados pelos sandálias de palha. Olha que foda, que leveza. Né, cara? Que leveza, né? O bagulho é tão leve que é secreto. É tipo um ninja, né? Pois é, só um adendo aí, tipo, o que a gente falou antes. O cabeça de dragão, ou que também pode ser chamado de chefe da montanha, tá ligado? Eu me lembro que eu pesquisei, eu também vi esse nome, o chefe da montanha. Cabeça de dragão, mestre do incenso e patrulha do vento, eles são nível 1, sim, tá ligado? Sim. Da parada. Eles são os caras mais altos. E que realmente, é tipo, líder, tá ligado? A galera que vai ver... Que vai ver quem tipo, quem vai iniciar, tipo, é o cara que sabe tudo da tríade, da história, tá ligado? Toda aquela parada secreta, tá ligado? Ele detém esse conhecimento. E aí tem os caras que vão estudar o passado, porque imagina, é um trabalho importantíssimo, tá ligado? Você, pô, quem é esse cara, tá ligado? Será que ele é polícia? O que ele é, tá ligado? Se não, se. Porque aí, se o cara, pronto, for um policial, tipo, além do policial morrer, o patrulheiro do vento se fudeu também, tá ligado? Porque ele não fez o trabalho certo, tá ligado? Sim. E agora, a gente tá falando do nível 2, que é a gente falou, o Luferino falou do leque do papel branco, que é o financeiro. O sandália de palha, tá ligado? Que realmente, esse nome é muito foda, velho, porque, tipo, lembra essa parada furtiva, tá ligado? Que não, leve, que não vai fazer barulho e tal, muito foda. A poesia por trás do nome, tá ligado? Sim, sim. O nível 1 é os caras do escritório. Nível 2 é os caras que tá ali dentro da fábrica, no chão de fábrica, e o nível 3 é os caras que vai pra rua, né? Não tem jeito. O nível 2 aqui, continuando então, temos o bastão vermelho. São os caras ali responsáveis pela segurança, né? Que são os mestres das artes marciais. Isso é muito top. É o Tigre e o Dragão. Né? Que faz referência... É a galera que faz o Tigre e o Dragão, tá ligado? Que faz referência ao bastão vermelho que a gente falou lá no começo, dos monges, né? Que até o Goku faz uma brincadeira com isso, né? O Goku é uma espécie de monge, né? Ele tem aquela roupinha tradicional do monge, tem todo o treinamento. E tem o bastãozinho vermelho também. Isso é muito foda. Uma das características dos membros das tríades que a gente não vê em outros lugares é isso, é a luta, né? A grande maioria dos membros da tríade lutam e lutam pra caralho, assim. Então você não vai querer encarar esse chinês na porrada. O contrário das outras máfias, né? Você pegar a máfia italiana mesmo, citando bons companheiros aí, os caras são uns bosta. Família Cassarano mesmo, os caras são uns bosta. É tudo sem querer. O cara corre até do outro, o cara cai sozinho e ele fala, puta, consegui. Mas, tipo, você conseguiu porque você deu sorte. Porque se fosse pelo mérito seu, você ia acabar perdido. A máfia, eu, tá ligado? É? Tinha acabar. É. E a tríade não, né, cara? Os malucos sabem lutar, eles são instruídos a lutar, porque eles precisam disso na rua, né, cara? E outra, a luta é uma parada cultural e histórica da China, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, a galera confunde, fala assim, quando fala de luta, chama de arte marcial, tá ligado? Nem toda luta é arte marcial, tá ligado? Só é arte marcial a luta que foi usada na guerra mesmo, tá ligado? Aí tem essa diferença. O Kung Fu foi uma parada que ajudou eles pra caralho, em troca de dinastia, ou a lutar contra os gaijin, os invasores, tá ligado? Uhum. E é tudo japonês? Isso. Eita, gaijin é japonês, eu tô viajando. É. Os invasores. É tipo estrangeiro, uma forma prejudicial de falar estrangeiro, né? É, no Japão. Pejorativo. Pejorativo. Manda gaijin. Prejudicial também. Vou dar um repulo. É tipo cigarro, tá ligado? Vou dar um repulo aqui, como é que ele fala? Um re-jump? Um ressalto aqui. É. E a gente tem aqui, então, o nível mais baixo ali da parada, que seriam, né, os lanternas azuis, que são os caras de campo, né, meu irmão? São esses caras que saem na rua mesmo pra dar porrada, pra arrumar briga em baile, pra vender droga, pra matar negro, pra fazer os esquemas. Também tem os Zenkatsuai, que são os chefes locais também, que são os que tomam conta dos lanternas azuis. Sim, sim. Os lanternas azuis é aquele do filme, que a gente vê que leva porrada de Jet Li, de... é os ninjas, tá ligado? Os random que vai levar porrada. Os famosos capangas, né? Os minions aí da parada aí. É os caras, quando você joga Dynasty Warriors, vem lá lutando, né? Não, sacanagem, aquilo ali é os caras do campo mesmo. Eles vão buscar a gente assim daqui a pouco, mano. Você é louco, o Raul já mandou uma aí que ele faz parte da parada aí, agora fodeu, tô só esperando a polícia baixar. Não, os caras vão achar que o Patreon é lavagem de dinheiro, cara. Eita, cara. Eles vão achar, eles vão descobrir. ATT Mapa. Puxa aí, Raul, se você tiver que acabar. Só um ressalte, posso só dar um ressalte? Primeiro você explica o que significa a palavra ressalte. Tá. Quando você dá um ressalte. Não, ele pulou, tá ligado? Ele vai dar um repulo, tá ligado? Um ressalto.